Quem podia mudar o de jogos? Já estão começando o Sonho do Centeno, 18ª edição, pra falar sobre um tema que a gente já falou, mas é difícil, que nunca falou, que é de achievements e troféu. E pênis virtual! Pra quem não sabe, dando mole, eu sou o Ninja Inimigo, e nessa semana, aqui com a gente, tem o Lápis. Oi. O Senhor da Eternidade. A única coisa que eu platinei na minha vida foi meu nariz. Ai, e masturbação. Peraí, você tá se ouvindo? Você tá com aquele negócio de novo? Não, eu só tô. Eu falei que eu tô retardado. Tá meio sanduíche. Eu sou. Ele tá falando que nem o Senhor da Eternidade. Eu tenho todo o tempo do mundo para falar. O Daigo! Platina não dá vagina. O Killer Asus. Pois é, né? Killer Asus já comeu mulher por causa da platina, eu tenho certeza. Já. Teve uma ex-namorada dele que... Né? Ela era só platinadora. Ela era platinadora, eu traçava. Um achievement. Apenas um aprendiz. Apenas um pifolho dos achievements e dos troféus. E o nosso convidado é o Guaxinim! Isso foi uma narração de um gol? Parecia, não parecia? Qual é o teu time? Vai, fala aí, qual é o teu time? Inter, Grêmio. Figueirense, não, sou Figueirense. Santa Catarina. O tio avô da minha namorada foi um dos sócios fundadores do Figueirense. Serve o troféu de futebol? Okay, eu... Cara, por que que todo tio avô de alguém fundou um time de futebol? Você vê, né? Pois é. Se você for olhar lá na fundação do Figueirense, sei lá, o nome do rapaz que eu não lembro, Léo de Meirelles. Tinha o avô da minha namorada. Eu só falei o nome do time porque realmente eu cresci com esse time, mas eu não faço nem ideia. Sério, estão jogando. É porque meu pai é Havaí, por isso eu sou Figueirense. Ah, entendi. Rebeldia. É tipo meu pai que é Cruzeiro, eu sou Atlético. Aham. Uhum. É isso. E nessa semana a gente vai conquistar o troféu de tema repetido. Vamos discutir sobre essa mecânica que trouxe uma sobrevida para os jogos de uma forma geral. Vamos tentar entender por que os nossos queridos achievements ou troféus se tornaram tão populares e como é guardar um jogo na estante sabendo que você ainda tem aquele achievement de vencer 5 mil partidas online. Tudo isso e muito mais depois do Senhor Ximenes. Chaleira! Não é um tema repetido, sabe por quê? Há 5 anos e meio, quase, sei lá, um tempo aí, há uns 5 anos, naquele tempo longínquo em que minha conexão caía, eu era magro, ninguém aqui tinha filho, e o tema que a gente gravou foi uma enormíssima cagação de regra. Uma enorme cagação de regra. Até aí? Recheada. Mas até aí, terça-feira. Até aí, recheada com pessoas falando de não, porque no WoW tem uma achievement no WoW que é fantástico, maravilhoso, e o WoW, e Ludobardo. Agora não. Agora, a gente tem o Mamute aqui, que é o homem que tem o pênis virtual mais poderoso do time interno. A gente tem o cara que, eu não sei que posição agora ele vai estar, eu vou olhar aqui daqui a pouco, mas o cara deve ser no mínimo, sei lá, top 10 dos platinadores do Brasil. E ele é pai e professor ao mesmo tempo, que é o Dr. Guaxinim. Então agora, olá. Acabou a cagação de regra. Agora é tipo quando você chama o professor da Universidade Federal de não sei o que pra falar de um assunto na Globo, sabe qual é? É o mestre? O Lorde. É o mestre Guaxinim? Isso. Tá em que posição agora, Guaxinim? Sexto? É isso mesmo? Tem bot. Não sei, desde que minha filha. Desde que minha filha nasceu, eu parei de jogar. Deve estar em sexto. Eu já fui segundo. Você parou de jogar, você tá em sexto. Isso é abrir vantagem nos pontos corridos, né, cara? Sabe que, né? Tem essa parada aí, tem cara, todo esse. Eu só digo que ele tirou onda nessa frase. Tipo, desde que eu parei de jogar, eu sou tipo top 10. Desde que eu parei de jogar, eu sou top. Desde que minha filha nasceu, eu sou top 10. E, bom, amanhã, inclusive, tem a formatura dela lá no MIT. E aí nós vamos ver aí. Ela vai fazer 3 anos agora. Isso é uma frase muito Chichan Chong, cara. Ah, desde que eu nasci que eu fumo. Ximenes. Ok, Atenção, suas vagabundas! Esta é a leitura de e-mails do Baixo Frente Soco em seu programa 218, referente ao programa 217, que foi um tema extremamente nas coxas, um tema maravilhoso. Nós falamos de Tazos, intercalados com California Games, jogos de verão. Nós fizemos essa safadeza, nada foi planejado, nada continua sendo planejado. Comigo está aqui o Senhor da Eternidade. Muito boa tarde, boa noite, bom dia e boa filho da puta. Boa filho da puta, bom foda-se! Vocês já sabem quem eu sou, não vou me apresentar. E vamos direto para esta merda. Castro, por favor, o primeiro e-mail. Olá, meus amigos, Senhor da Eternidade e Daigo, ou General Zod, se preferir. Ajoelhe-se perante Zod. Eu não lembro como é que era... Ajoelhe-se perante Zod. Era tipo muito creepy. Ah, pode crer, pode crer, pode crer. E Lápis, se estiver por aí. Não, não está. Foda-se Lápis. Se foda o Lápis. Fala no cu de Lápis. Aqui quem vos escreve é o DVD de Fortaleza. Nos idos da era do Super Nintendo, na locadora do meu bairro, tínhamos jogadores excepcionais de Street Fighter 2. Éramos seis de primeira linha. Chegamos a rodar a cidade em busca do mais forte. Será clássico. Tipo caravana? Sim. Caravana de seis negros da Noelé. Vamos desafiar todo mundo e ver quem é mais forte. Tipo Ryu, tá ligado? Arrastamos todos os campeonatos das locadoras de bairro da época. Claro, não eram campeonatos internacionais, mas no nosso mundinho isso era fenomenal. Claro que era. Claro que era. Houve um grande período de seca até a chegada de Tekken 3, KOF 96, 97, 98 e Street Zero 2, que parte da galera voltou a jogar. Eu morava sozinho e ia uma galera se espancar lá em casa. Porra? Eu tô imaginando as pessoas realmente se batendo, mas enfim. É. Do final da... Fazer um clube da luta na casa do cara. O que é super mais interessante que jogar Street Fighter 2, contudo. Porra? Sem sapato, sem relógio, sem camisa. Sim. No final da era Play 2 pra cá, eu não tinha mais contra quem jogar. Além de me casar e me mudar, a galera largou ou foi morar muito longe. Ainda jogo Tekken até hoje, que é o meu favorito. Mas só treino contra a máquina. Porra, treinar contra a máquina não é treino, pera. É, você só tá zerando o jogo. Sim, você só tá ficando mais burro, na verdade. Porque você aprende a jogar contra a máquina que é burro. É, você varia... Não, aí não varia. Ou se varia, é muito pouco. Sim. Sinto falta da tensão da disputa. Cheguei a jogar um outro jogo muito eventualmente contra amigos. Mas esses jogavam muito casualmente e não tinha aquele espírito assassino de um verdadeiro jogador de jogo de luta. Satsuno Hatou! Claro. Aquela sede de sangue, né, cara? Porra! Vocês aí com certeza conhecem esse sentimento. Claro que eu conheço. Ah, isso sim. Eram pessoas que se ganhavam ou se perdiam e estava tudo bem. Os famosos casuais que merecem a morte. Malditos casuais. Spider 5 veio me trazer a esperança de me sentir assim novamente. Com a possibilidade de jogar, por exemplo, com os brodes do grupo do BFS no Facebook, que é cheio de gente com sangue no zóio. Tem um grande potencial. Infelizmente, estou muito velho para pensar em campeonatos. Cara, não, nunca se é velho. É, tem o Alex Valle aí, pô. Nunca... 40 anos na cara, fudidão. Nunca é tarde, fera. Voltou a ser pro? É, talvez seja tarde para você começar a jogar StarCraft, mas Street Fighter não dá tempo. É. Velhinho joga Street Fighter de boa. Mas as empurradarias formais já me valem, digo. As porradarias informais já me valem. É. Do podcast... Atenta com pouco. É, fraco. Do podcast de Fase da Água, a fase que Lápis citou é a Gargantua Guts. A nona fase de 12. Peraí, é a fase do que, caralho? Deve ser do Battletoads. Ah, pode ser. Não, Gargantua Ducks é o cenário, o nome da fase é Terra Tubes. Caralho. É, não é? Tá sabendo pra caralho, hein, filho da puta. É Battletoads, eu tenho decorado na cabeça. Ela rolava dentro... É a única maneira de zerar, né? Porra. Ela rolava dentro de dutos e era anfíbia, pois tinha momentos que você passava nadando, mas tinha uma boa porção andando por ela. A da moto, que o Ninja Inimigo falou, é a segunda parte da terceira fase. O Turbo Tunnel, a fase... Exatamente. A fase que separava os homens das crianças. É, aquilo era tenso. Porra. E a da minhoca é a sexta. Pra mim, a da minhoca era mais retardada. Que você tinha que literalmente decorar tudo se você não conseguia passar. Não tinha inimigo, mas tinha espinho pra todo lado. Ah, você não conseguia fazer nada na fase se você não decorasse, basicamente. Aí você tipo ia morrendo, passando, morrendo, passando, morrendo, passando, morrendo, passando. Aí morria, perdia, continuava, começava tudo de novo. Era bom que as fases onde tinha briga você podia acumular vida igual um animal também. Que era exatamente pensando nisso. Sim, sim. E mesmo assim não era bastante. Porra. O nome da fase era Snake Pit. Battletoads é o meu jogo favorito de todos os tempos e tenho o desgraçado inteiro gravado na mente, Axie, como Daigo. Gostaria de um dia achar alguém pra tentar terminar o de dois. Não dá. Chama o Daigo. Não tarefa dá. Sério, não dá. Impossível. Cara, chama o Daigo, ele é um desafio, entendeu? E faz stream e depois eu faço stream de contra 3 na velocidade 2x. Hardcore Surprise em velocidade 2x. Uma fase de água que me marcou muito foi a cisterna do Tommy Raider de 96. Porra, vocês lembram umas paradas que não fazem sentido lembrar? Uhum. Você começa a fase nos corredores estreitos de pedra, é trauma isso, né? É. Até sair uma gigantesca galeria subterrânea e enquanto você olha ao redor, começa a tocar uma música que traz um tom épico aquela fase. Peraí que essa porra desse telefone tá tocando, vou mutar aqui e já volto. Ok. Atende o telefone aí, mãe. Sobre Echo the Dolphin, apesar de ser um jogo que eu gosto muito, não recomendo. Ele tem um conceito muito próprio, é muito à frente do seu tempo, né, cara? É mais para um jogo de labirinto aquático. O lápis acertou quanto ao Procurando Nemo. Quem passou... Porra, não faço ideia do que o resto tá falando. Quem passou... É porque primeira... o jogo parece Procurando Nemo depois. Ah, tá. Quem passou da primeira parte viu que um fenômeno bizarro cria um furacão que leva quase todos os seres marítimos grandes, como baleias e golfinhos, entre eles a família do Echo. O jogo é justamente descobrir o que aconteceu com eles, até que você descobre que eles foram levados por seres alienígenas. O último chefe, inclusive, lembra muito a cabeça do Alien da Ripley. Assim como o último chefe dos dois primeiros Contra. Sim, assim como quase tudo que tem nos anos 90. Mas... porra, todo mundo adorava H.R. Giger, né? Abraços, meus queridos. Agora, avaraços para a sua pessoa também. Vamos para o segundo Nick. Ah, o segundo Nick. A segunda pessoa que não mandou Nick, mas ele não tem Nick, porque vamos ler o porquê. Este é Victor Bastos. Sim, nós falamos seu nome no ar, seu viado. Sim. Não tem Nick de CS porque minha mãe me proibiu de frequentar lan houses depois que o moleque que era responsável pela lan daqui de rua... foi preso vendendo êxtase em festa da Playboyzada. Meu Deus. Caralho, é... eu não sei nem o que eu digo sobre isso, cara. Dono de lan house vendendo êxtase. Como se aqueles mandiopan lá de isopor não fossem droga o bastante. Puta que pariu. Olá, befezeiros. Eu pera gostava... Peraí, fera. A gente tem que dar um link pro viado. Nós temos? Mas temos. A gente disse o nome dele. Foda-se. A gente tem que dar um link pra ele mesmo assim. Então tá. Senão ele vai continuar mandando e-mail com o nome. E aí fudeu. Aí vai estragar toda a cultura do negócio. É, realmente não podemos. Vamos pensar vamos que ver. Nomes vão colocar. Bastos. Sei lá, Bastoise, pronto. E tem que falar gritando igual o menino do vídeo lá. Bastoise! É tipo isso. Bastoise! Moleque desesperadão. Olá, befezeiros. Eu gostava muito de jogar jogos de verão no Super NES, então você gostava de jogar o 2. Porém, não tinha a fita. E o único que a tinha era meu irmão por pai de pai. E só jogava quando ele vinha na minha casa. Porém, como minha mãe não gostava muito dele por ser filho de um casamento anterior, jogava poucas vezes. Pô, que coisa torta. Que história triste, cara. Embora adorasse os jogos e gostasse de quase todas as modalidades, eu era muito ruim em quase todas. Surf, embaixadinha, skate, só era bom no patins. É, então você tá jogando um. Peraí, decide, meu filho. Você não jogou esse pro Super Nintendo? Porra, não tinha um pra Super Nintendo, tem certeza? Quase certeza que sim. Bom, foda-se. Depois a gente descobre. Só era bom no patins e meu irmão me sacaneava muito nisso, o que irritava ainda mais ainda minha mãe, já que a sociedade machista dos anos 90 não admitia um homem ser bom em patins. Porra, cara, na minha época, no meu prédio, todo mundo andava de patins e era super socialmente aceito. A gente não era chamado de viadinho, não. Ah, por aqui também nunca rola isso, não. A gente fazia tipo, assim, corrida de patins era irado. É, mãe não gostava de patins e skate porque os moleques machucavam pra caralho. Ah, sim, isso tinha. Só isso, não era por conta de nenhum trem de machismo, pelo menos aqui não. É, aqui era a mesma coisa, era por causa de que nego só se fudia. E nego não comprava capacete, nem joelheira, nem porra nenhuma, porque era escrotíssimo ficar andando de joelheira, ninguém queria isso pra vida. Aquelas lutas esquisitas que tinha o pulso. Era tudo viadagem, e aí você só se fudia, estourava o joelho, estourava a perna, torcia o pé, era legal. Era lindo. Era sinônimo de uma infância feliz. Pois é. Basicamente, este foi um e-mail para registrar o quanto eu fui um veadinho de apartamento enquanto criança e também para elogiar esse 2016 Pica das Arábias no BFS. Beijos e Black Onyx for all. Próximo. Buraco Onyx. Fala, galera do Eu Gosto de Verão. Piadinha ruim. Bastante. Você não precisava ter falado que foi piadinha ruim. É perceptível. A gente pegou. Antes, deixa eu esclarecer uma coisa. Meu nick dado pelos senhores é Frentesco Disconnect. Ok. O resto era para ser recém-titulado. Ah! Não entendi. Do jeito que ele escreveu, a gente leu o resto. Ah, tá, entendi. Entendi. Era para ser recém, ele escreveu o resto. A culpa foi toda sua. A culpa foi tua. Se fode aí, filha da puta. Enfim, Frentesco Disconnect. Sobre o podcast de jogos de verão, tem a dizer que a revista Old Gamer, acho que do mês passado, tem uma revista chamada Old Gamer? Tem, é de uns negros, tipo, mas pica... é, galáxia da antiga imprensa de games no Brasil, sacou? Ah, é? Mas é uma revista mesmo ou é tipo online? Não, é revista mesmo. Ah, é? Eu tenho várias. É bom essa merda? Vale a pena comprar? Porra, muito. O que eles fazem com certas franquias é coisa de doido. Depois eu te passo umas pra você ler. Porra, maneiro. É, enfim, Old Guerra do mês passado publicou uma matéria gigante sobre o mesmo. Mas o mesmo, no caso, é Jogos de Verão, imagino. Uhum. Mas eu mesmo joguei muito pouco porque acho esse jogo uma merda de chato. Bom, que isso? Enfia sua opinião no cu, então. É. Agora já a segunda parte foi incrível. Tassos, mano, que saudade. O verdadeiro tema do programa, dirão. Aí, cara, tô falando, a gente devia ter feito o versão Red Blue, ia ser quadro. Uhum. Quando começaram a falar disso, eu já comecei a lembrar dos anos 90 em toda a sua magia. Surgiu um podcast falando dos próprios anos 90, com assuntos tais quais foram citados no fim do programa. Sobre meu último e-mail, o Castro disse que eu não poderia conhecer gente melhor que alguns pros dos joguinhos. Mas sim, eu acompanho a cena competitiva de Street Fighter e sim, eu conheço os grandes nomes, como o supracitado Umehara, Kazunoko, Gamer B, Snake Eyes, etc. Eu falei pra ele que ele conhecia as pros? É, porque se eu não devia conhecer os pros, porque se ele fica falando mal do jogo, não deve querer acompanhar, né? O que eu quis dizer com você do que as pros é que você não jogou com os pros. Sim, também. Tá, porque quando você joga, você é brutalizado, basicamente. Mas enfim, talvez não, talvez você seja realmente um deus do Street Fighter, mas foda-se. Cheguei até a enfrentar alguns como o Tokido. Eu quase ganhei dele com a Jury, mas ela é meio apelona, não seria muito mérito. Seria mérito sim, filha da puta. Claro que é. No fliperama... Dificilmente não seria. É, no fliperama, onde eu jogava no centro de BH, tinha os caras que manjavam muito mesmo. Tipo o Café, que jogava bem, o Plexo Solar, que era um cara que jogava muito mal ao bairro. Plexo Solar. Mas nem tanto, com a mesma proficiência, claro. Tinha o Mr. Ken e eu era o Chun-Li. Nossa, que viadão. O Chun-Li! Lá esses codinomes pegavam, porque cada um era especialista em um personagem. Ah. E sim, o próprio Café é melhor do que muita gente de torneios por aí. Mas o cara tá se lixando pra competir no Pro Tour, por exemplo. Bom, eu continuo duvidando, mas... Ainda mais agora que tem grana envolvida. Mas se ele de fato é tão bom assim e ele se recusa a competir, então ele é uma galinha. Ele é um covarde. Ele é uma bichona. Certo, Dai? Claro, obviamente. Ou então ele só tem mais o que fazer na vida dele. Mas enfim. É, talvez ele trabalhe, talvez ele tenha filhos. Bom, chega de ser mimizento e desculpa pelo e-mail longo e ou pelos erros de português. Tá bom, eu te desculpo, cara. É, dessa vez o dele teve bem menos, né? É, melhorou. Tô melhorando, muito. Rapaz. Que bom, as nossas críticas estão melhorando. É, exatamente, cara. Tá dando certo as nossas críticas. Que bom. PS. É. Existe uma possibilidade de cast de Parasite Eve? Existe. Existe. Tem aniversário esse ano e a gente andou conversando sobre. Ah, vamos revelar quando a hora chegar. Eu acho meio estranho, porque a gente vai ter que chamar gente de fora, porque acho que ninguém é especialista nessa porra. Não que algum de nós seja em algum jogo, mas normalmente a gente chama gente de fora que realmente gosta desse troço pra deixar o cara falar por 2 horas. Então, não. Muito justo. Quem viver, verá. Agora o próximo é o Dom Luiz. Ter escolhido Jogos de Verão como tema é separar os homens dos meninos. Muito bom. Essa grande homenagem aos esportes radicais começou em 84, numa série de Jogos Olímpicos, começando por Summer Games, Winter Games e World Games, todos para Commodore 64. Provavelmente você tá... Ah, tá bom, pode falar. Não, fala aí. Não, eu ia falar que eu me lembro claramente desses jogos, só que eu lembro de jogar no PC. Sim, sim. Acho que é porque a maioria depois recebeu o porte pra PC, porque era fácil, né? Era tudo... Motoca. Troço pra Commodore. É um motão. É porque o Commodore, ele era bem fácil de portar as coisas, né? Ele era simplão de programar. Sim. Provavelmente citado pelo Ninja Inimigo como um dos computadores do pai dele. Não duvido. A Tectoy acabou traduzindo California Games para Jogos de Verão, provavelmente não tendo conhecimento desses primeiros jogos. De fato, não. O jogo inicialmente seria mais um com modalidades olímpicas, mas acabaram tendo ideia de colocar esportes que alguns produtores e programadores praticavam. Uou! Programadores praticam esportes, cara? É, praticam até, mas raramente. Ué, não, se bem, cara, hoje em dia era diferente. Naquela época, a galera que programava jogos devia ser uma galera meio radical, tá ligado? Todo mundo era radical nos anos 90, na verdade. Todo mundo era radical, né? Imagina. California Games foi um sucesso de vendas, sim, e ganhou para os portes, incluindo para Atari, a famosa onda de LSD, tu já ouviu falar? Não. A fase de surf, ela é coloridona, mas como aquela paleta de cor do Atari é um cocô, tô parecendo que você tá tendo uma viagem de ácido, aquela porra. Parece que você tá tendo uma convulsão, né? Também. Curiosamente, a versão de Atari foi a mais elogiada pelos criadores devido ao milagre que foi feita a adaptação. E a comparação da fase do surf como um efeito de ácido lisérgico, tá vendo aí? Justíssimo. A Epix, primeira empresa que criou o game, lançou em 1992 Jogos de Verão 2, que saiu para PC, Super Nintendo e Master System em versões completamente diferentes umas das outras. A produtora fechou as portas em 93. Em 2003, uma empresa chamada System 3, quanto 3? Não. Deteve os direitos do jogo, e desde então tem prometido várias adaptações durante esse tempo. Em 2014, foi lançada uma versão para Android. É, que é ruim pra caralho. Horrível, com uns gráficos nojentos. Eu não quero nem chegar perto disso. Sensacional episódio feito nas coxas. Um abraço a todos. E sim, ele citou o Old Gamer já citada no e-mail de cima. Olha só. Pô, parece interessante essa revista mesmo. É boa, não tô de sacanagem não. Tem até... Não, manjo o Tengu? Manjo. O Tengu uma vez escreveu sobre Shin Megami Tensei lá. Maneiro. E a matéria dele foi tão boa que me fez comprar a revista, sendo que o tema era futebol. Olha aí, olha aí. Olha só. pra me fazer comprar alguma coisa sobre futebol, meu irmão, tem que ter alguma coisa muito boa no miolo. Muito verdade. Agora vamos para o próximo. Olá, eu sou o Lone Player, de São Paulo. Senhores, que episódio sem vergonha, hein? Sim. Ué, sim. Qualidade do episódio à parte, não me recordo de ter... Olha só, cara, a galera criticando o episódio nas coxas olha em pleno 2016. Cara. Que absurdo. Ah, já tiveram tempo pra aprender todos os nossos truques e ainda ficam reclamando? É, cara. Qualidade do episódio à parte, não me recordo de ter jogado California Games em nenhum momento da minha vida. Ah, por isso que ele não gostou, entendeu? Não foi porque ele ficou nas coisas. Porém, quando mais novo, me diverti bastante com um game similar chamado World Games, para NES. Foi citado ali em cima também. Uhum, ele é da série. Nesse jogo, você podia jogar com até 8 jogadores revezando o primeiro controle e tinha de passar por várias modalidades, como levantamento de peso, rodeio... Oh, caralho, rodeio? Tem rodeio. Você tem que ficar apertando os botões pra não cair do touro pelos 8 segundos. Correr sobre toras de madeira num rio, mergulho dentro de outros. Era bem legal, mas não me arrisco a jogar novamente e destruir minhas lembranças de uma infância feliz. Experimentei também Caveman Games, que era conhecido por aqui como Caverna Games. Caverna Games. Foda. Também seria um bom nome de locadora. Fato, se bobear, deve ter, cara. Deve com ter um, certeza. Deve ter umas 5 pelo Brasil, na verdade. Quer dizer, deveria ter tido, né? Hoje em dia, talvez não mais. Onde as disputas se passavam na pré-história. Mudando de assunto, o que acharam da derrota do McGregor pro Nate Diaz? Cara, Eu vi chegando. Eu vou admitir que eu apostei no Nate Diaz, mas é porque tava pagando muito bem. Mas foi surpreendente de qualquer forma. Assim, eu vi chegando, sacou? Quando passou o primeiro assalto, eu falei, não vai. É, ele começou a cansar, ele começou a tomar umas porradas ali que ele começou a sentir. Aí teve uma hora que ele ficou tontinho, em pé, ele tava em pé, de, assim, tranquilo, mas ele tava tontinho. Aí o Nate Diaz começou a crescer na luta pra caralho. E aí ele, de tontinho, ele foi ficando tontão, caiu no chão, e aí o Nate Diaz só pegou, montou nele, ele deu as costas. Levou uma mochileta. É, levou uma mochileta e levou pra casa o pescoço. Agora, assim, eu acho que o McGregor, assim, ele é um cara muito, como ele é, ele tem essa personalidade de, porra, eu quero lutar, eu vou lutar, eu quero meu dinheiro, foda-se tudo, eu luto contra qualquer um. E aí ele ia lutar com um dos anjos, que ele já ia ter que subir de categoria. Ia ter que engordar, né? É, ele já ia ter que engordar. E aí melou a luta com o dos anjos, porque o dos anjos quebrou o pé. E aí o José Aldo, viadinho, peidou pra lutar contra ele. É uma bicha maluca. Não. E aí o Nate Diaz falou, chega mais, vamos cair na mão. E ele falou, vambora. Só que aí o Nate Diaz queria lutar na welter, que é duas divisões acima dele. Então ele tava lutando contra um cara muito mais pesado do que ele tá acostumado a lutar. Ele não tá acostumado a tomar essas bifas na cara de nego mais pesado do que ele. É um booking de merda também, então, né? Então eu acho que ele meio que exagerou. Ele não deveria ter pegado uma luta com um cara tão mais pesado, e embora eu acho que tecnicamente ele ia esculachar o Nate Diaz. O Nate Diaz, além de ser um cara raçudo pra caralho e que aguenta muito soco na cara, ele é muito mais pesado, né? Naturalmente, assim, o cara bate o peso e engorda muito mais no dia da luta do que o McGregor. E mesmo, eu acho que o McGregor, ele nem chegou a bater o peso da welter, ele tava mais leve do que o peso... Ele tava um pouquinho mais, ele tava no limite ali. Então, assim, é um problema sério você lutar com um cara muito mais pesado que você, né? É rodo. Tipo, pediu pra levar. Achou que ia conseguir e tal. Chegou lá meio rock, assim. De qualquer forma, eu acho que ele é muito mais lutador que Nate Diaz, só que a diferença é que... isso ele é, né? Se ele aumentasse, assim, se ele chegasse lá, talvez a diferença seria outra. É, sem contar que ele teve... Os dois tiveram um pouquíssimo tempo pra se preparar pra luta, né? Uhum. E Nate Diaz só conseguiu pelo peso mesmo. Pela força. Tá. Mas literalmente foi força bruta ali. Melhor, o que comentar sobre a vitória do McGregor sobre o Zé Aldo? Já falar, uma bichona. Não, a gente falou que ele é uma bichona porque ele peidou pro remete, mas ele. Que ele tava falando no Twitter pra caralho que quer pedindo remete pro Dana White. Dana White, né? Falando isso. Eu luto com esse cara quando for, aonde for, não sei o quê. E aí o Duzante pegou, quebrou o pé, e aí era só, sei lá, 2 semanas, 3 semanas de antecedência pra luta, e aí ele peidou. Não, peraí, tá pouco tempo demais, pô. Vamos com calma aí. Vai tomar no seu cu. Mas enfim, a vitória foi justa. Mas por que o Dana White não se considera uma revanche imediata ao brasileiro? Não dá dinheiro, porra! Porque ele é uma bosta, cara. Ele não dá dinheiro, muito. Caralho! Ele a gente normalmente muito, zoa. Né? Ele não vende. Ele não vende ingresso. E outra coisa, ele não merece também. Ele foi pensado em questão de segundo, porra. A gente zoa que o Dana White é um booker de bosta, mas ele tem noção de certas coisas. Sim, não, e o matchmaking, ele é feito baseado no, numa luta disputada. O povo quer uma luta disputada. Ele foi brutalizado em 10 segundos, pô. Ninguém quer ver isso. Quer dizer, tá, bem, você até quer até ver isso, mas não rende, né? Luta legal mesmo é luta disputada. Você pagar pra ver aquilo, você pagar pra sentar lá por 10 segundos e ver um quebra, você fala, porra. A luta que nem eu quer ver é tipo a porra da luta da Misha Tate com a Kate Holmes. Foi. Não, Kate Holmes não. Holly Holm. Kate Holmes é a ex-mulher do Tom Cruise, porra. É, coitado. É que o Tom Cruise comeu a placenta dela. Meu Deus do céu. Não me lembro disso, mas enfim. A luta da Misha Tate com a Holly Holm, que foi do caralho. Muito foi. Caralho. Opa, porra. E não teve armbar! Não, mas a armbar é na luta da Honda, geralmente. É, por isso que eu tô falando assim. Isso é que é uma luta de verdade, sacou? Independente de homem ou ser mulher, não tem o armbar da destruição eterna, sacou? É. Não tem uma técnica do destino horrível. Mas enfim, o José Aldo, eu até acho que ele meio que viajou. Eu acho que se tivesse um rematch, ele não ia perder em 10 segundos como ele perdeu. Ia ser uma luta muito mais disputada. E ele ia perder de qualquer maneira, mas enfim. Eu acho também que é verdade. Tem muita gente, cara, nessa divisão que pode lutar também. Tipo, os próprios Chad Mendes, de novo. O Frank Edgar. Enfim, foda-se. E tem meu. Gente ali pra posição. É, tem gente. E meu, repararam quão gostosa essa Misha Tate? Reparei. Porra. Melhor que a Honda, sim. Mas e isso ela... é muito fácil. E a Honda deu uma... homem. É. E a Misha Tate deu uma turbinadazinha também naquela peitiola. Então tem isso. E pra terminar, algumas perguntas pro Martelo da Justiça, Daigo. E o filme Batman vs Superman está perto de ser lançado. E pouco hype se criou, porque será, né? Muito em conta de ter mostrado demais nos trailers, e também de ser uma merda. Existe uma animação sobre essa batalha, onde claramente o Super-Homem não quer lutar, e o Batman usa de todos os artifícios para vencê-lo, incluindo até mesmo a ajuda de alguém que atirou uma flecha de criptonita do Superman. Enfim. Primeiro, vamos com calma, não é alguém, é o Arqueiro Verde, e ele atira sem um braço. Isso aí que ele tá falando é a animação como de... Como assim, ele prende o arco no cu, porra? Não, na boca. Ele puxa o arco na boca, pendurado de cabeça pra baixo numa escada de incêndio. Puta, e tipo, é um arqueiro verde velho, fudido e careca, sacou? Porra! Não, essa cena é do caralho. Isso é um dos melhores momentos de Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das Trevas do Gibi. Você já deve ter lido, não? Claro que não, eu não li essas porra, não. Essa eu acho que você devia, cara, porque é um verdadeiro clássico. Mesmo hoje em dia, ou o Batman volta a ser Batman depois de ter 50 anos de idade, sacou? Todo fudido. Sério? Porra, e como é que é o nome do serviço? Cavaleiro das Trevas. Vou acho que no original é Dark Knight. Dark Strikes Back? Não. Dark Knight Returns. Depois, Dark Knight Returns, isso, valeu. Strikes Back é a sequência que é muito ruim. Enfim, eu vou nessa merda. Enfim, dá pra esperar alguma coisa dessa luta no cinema? E mais, dá pra esperar que a DC Warner conte boas histórias no cinema? Não. Assim, deixa eu tentar explicar. Eu acho que eu até já disse isso antes, mas se você quer construir um universo cinemático, um mundinho próprio pros heróis da DC, Homem de Aço não é um bom filme pra se começar a fazer isso, sacou? Porque Homem de Aço... É um filme onde o Super-Homem quebra o pescoço de alguém, saca? Já começa errado demais. É um filme onde Kevin Costner é o pai do Superman e ele fala que ele pode deixar pessoas morrerem simplesmente pra não mostrar os poderes que ele tem pro mundo, sabe? Eu não posso, eu não consigo. Eu realmente tenho problemas demais com o Man of Steel pra confiar nessa bosta. Muito justo. E a Margot Robbie, como a Arlequina, está demais, não? Não, como diria meu não filho, Léo Sanches, lábios da rata. Lábios da rata, não compreendo. Lábios da rata? Então vamos usar outro termo. Pata de camelo. E agora? Ah, melhorou bastante. Capô assim, de fusca. Capozão de fusca papá, tá ligado? Eu até gosto da Margot Robbie. Tem alguns filmes dela que eu gosto. Tipo aquele do Will Smith, que o Will Smith tá uma bosta, mas ela é legal. Mas pra Arlequina... Eu vou ter que ver. E como eu prometi a mim mesmo que Esquadrão Suicida eu só vou ver muito tempo depois, tipo, eu vou ver, sei lá, passando no Telecine, coisa assim, eu vou demorar pra conferir, sacou? Com uma cerveja gelada do lado e pipoca de micro-ondas. Aguentar. Vai ser, não vai nem ser cerveja, não. Tipo, vai ser uma vodka. Vai ser uma cachaçona mesmo. Vai ser uma cachaça. Vai ser uma caipivodka. Vai ter que ter muito limão ali dentro. Porra, vai ser fazer cara feia. Daigo, você é de Minas e você toma vodka, caralho? Eu gosto. Porque cachaça agora tá caro, assim... Cachaça porra. Boa, tá caro. Sério mesmo? Mas porra, tu toma vodka suja é uma merda. Eu prefiro cachaça suja do que a vodka suja. Cachaça suja, pelo menos, tem gosto. Ah, eu tomo as duas. Mas enfim. Abraço. Eu já tô num ponto onde eu marinei, parceiro. Tipo, cerveja agora é só vontade de mijar e dorzinha de cabeça. Tá certo. Agora vamos ver quem é o próximo. Henrique de Jandira. Que nome, não? Saudações, porradores. Aqui é o Henrique de Jandira, quem vos escrevelhos. Peraí, oh, calma. Henrique de Jandira é realmente o nick dele? Sim, ele já escreveu antes. Ah, tá. O nick CS dele era até com os underline. Justo. Ou como o Daigo me chama, aprendiz do Imperiano. Não, eu te chamo de agente do Imperiano. Sou agente do caos. Ou o cara que curte umas merdas aí. Bum! Apesar de eu ser um jovem garoto do verão, os jogos de verão que eu mais joguei foi o de Atari. Caralho! Caralho, ele é velho pra caralho. Vai se fuder. Eu jogava no emulador Stella em algum Windows velho da vida. Eu costumo jogar só o de embaixadinha, porque o resto eu não fazia de ideia de como jogar. Porra, o de surf em todas as versões era difícil pra caralho de jogar. No de Atari, então, vem uma fodendo onda de epilepsia atrás do seu personagem. Você entra em pânico e morre. É foda. Não, depois procura vídeo disso, bicho. Você vai achar que você fumou um brau, você tá nervoso. Mas mesmo assim, eu tentava jogar todo dia. Hoje em dia, existem milhares de jogos na Steam que nego fazem um dia no Unity. Por que não lançarem os jogos de verão clone por lá? Tipo aquele Road Redemption, que lançaram alguns anos atrás, que era um road rash genérico maneiro. Pô, era maneiro mesmo. Só usava umas musiquinhas muito vagabunda. Se fez o jogo em um dia, pelo menos a música podia ser melhor, né? Justiça. Podia ser um jogo multiplayer, onde os jogadores disputam partidas de esportes ao mesmo tempo. Não precisa ser algo complexo. Só um multiplayerzinho casual maneiro já tava de bom tamanho. Existem diversos jogos multiplayer casual na Steam. Por que caralho os nego não fez algo do tipo ainda? Boa pergunta. Cara, bota o dinheiro onde a sua boca tá. Uhum. E começa a fazer, começa a desenvolver aí, fera. É, você não é bom? Você não citou o Unity? Então quer dizer que você conhece alguma coisa. Por que você mesmo já não faz um quaré aí? Enfim, fica a dica aí pros desenvolvedores de plantão. Ah, na próxima vez que vocês forem fazer um podcast nas coxas, in the ties... Faça um sobre jogos de sinuca. Boa ideia. Porra. Aquele, mas aí a gente... Pô, Caron 3D. Joguei muito essa porra. Caron 3D. Mas se, tirando a série Caron e os Jimmy Parker, a gente vai falar só de Side Pocket, né? Não, tem aquela porra daquele Kinuca Online. Tu lembra dessa porra? Kinuca? Puta que pariu! Eu lembro que rolou uma febre dessa merda uma época, cara. Foi tipo Elifoot. Quem não jogava Elifoot jogava Kinuca. Exatamente. Nossa, caramba. Era genial essa merda. Porra, que lembrança, que conceito. É? Que conceito. Vamos pedir pro Lapis linkar Kinuca aí no post pra a galera ter uma ideia do que a gente tá Será falando. Será que ainda existe até hoje essa merda? Será? Porra, deixaremos o Lapis caçar, né? Porque agora que acabou esta bosta, finalmente estamos gravando e-mails para um programa que já existe. Ai, ai. É, fazer o quê, né? Mas é bom ter balas na agulha. Já nos ensinou a experiência. Programas perdidos e isso assim. Senhor da Eternidade, meu caro Castro, o senhor tem alguma filosofia para esta tarde de quinta-feira? Eu tenho uma filosofia que é não siga nenhuma filosofia, forma a sua própria. Olha aí. Cristo, por isso que você não vai matar gente, porra, nem estuprar ninguém. É, não faça como Charles Manson. Pois é. Siga suas próprias leis, mas tenha certeza de que essas leis sigam as leis. Ai, caralho, a gente devia vender essas coisas, sério mesmo. Foi bom, não foi? Podemos fazer camisas com isso. Sim. Ai, ai. Chega disso, acabaram-se os e-mails, acabou-se a paciência de nós dois. Siga para o programa, logo mais, tem mais. E foda-se. Foda-se. Eu imaginei a criancinha chegando assim pro pai, lambendo pirulitinho. Foda-se, pai. O moleque tomando um bifão. Um cross counter. De um lado pro outro, assim. Pá! Diversão na vez. Vamos pegar o nosso ouvinte, aquele ouvinte que não existe, mas a gente sempre finge que ele existe, que é o cara que chega e fala: meu Deus, o que é um troféu? O que é um achievement? Ah, para com isso, pelo amor de Deus. Vamos ter o nosso momento lúdico. Não, tem que ter um momento lúdico. E eu quero que o nosso amigo Mamute explique, com o desafio de falar pelo menos só duas vezes a palavra peru, explique o que é um achievement. Mamute, você vai explicar o que é um troféu interpretando o Nandinho dos Buches. Só pode falar peru no máximo duas vezes. Pode falar peru duas vezes. Mas tem que ser o Nandinho. Nandinho não falaria peru. Mas é o Nandinho e off. Já gastou um já. É porque eu jogo no Very Hard, né, cara? Porra. Valendo. Então é o seguinte, cara. O troféu, o achievement, ele é um negócio que você tem que você pega, é uma premiação do jogo, cara. É importante pra você conseguir. Cara, pra você ser alguém na vida, cara. Você precisa disso, senão você. Ai, cara, senão não vale a pena viver, entendeu? Você precisa. É uma pontuação. Peru. Valeu? Falou duas vezes? Eu não contei. Ah, já tinha gastado uma, né? Muito bom. É. Muito valeu, obrigado por a explicação. E com essa explicação eu lanço aquela pergunta, assim, antes de sair para aquela entrevista de lá. Aquela pergunta clássica. O achievement ou o troféu, ou seja lá como a gente queira chamar essa merda de pontos que a gente coleta fazendo jogos, seria a oficialização de uns esquemas mais antigos, tipo unlock cheat, final secreto, collectible, etc, etc, etc? Depois que você coloca rótulo nas coisas, as coisas perdem muito do valor, cara. Tudo é legal enquanto é só a coisa que você gosta, sabe qual é? Tipo a banda underground que você gosta. Mas depois você coloca um rótulo nela, tipo, não, aí Raimundos agora é, porra, pop, né? Pô, nacional, aí não sei o quê. Não gosto mais. Eu só gosto de Extreme Speed Power Death Metal. Que isso? Norueguês. E esse, acho que esse é o grande problema pra mim, com esse negócio de troféu e não sei o quê, que meio que virou uma coisa assim, eu tô te cobrando você conseguir, sabe qual é? Antes não, antes era só um negócio assim, não, eu quero zerar de Perfect com Zangief no nível 8. E dane-se. Uhum. Era só isso. Agora não, agora o cara fala, cara, eu reconheço o seu esforço e eu tô te dando um troféu por isso. Não, mas ao mesmo tempo, você cria todo um meta-jogo e um meta-cenário de tipo, pô, você não zerou com Perfect? Todo mundo com o Zangief do nível 8? Então eu não vou te dar isso aqui não. Esse presentinho que eu tinha guardado pra você, se você conseguisse. Olha esse só. Esse presentinho que é um plim na sua tela? É um plim na sua tela, entre outras coisas. Eu acho que é vacilo da parada é que ele condiciona uma experiência ou pelo menos uma sensação de completar um negócio. Caralho, só por conta de uma premiação que não vale de porra nenhuma. Não isso é só uma premiação. Não, muita calma nessa hora, porque quando você tá jogando um jogo eletrônico, toda e qualquer recompensa que você ganha não vale porra nenhuma. Tem razão, a não ser que você esteja jogando poker online. Sim. Aí é foda. Aí vale uma scooter. Uma scooter. Alguém falou, posso falar? Não sei, mas fala. Eu pensei que alguém tinha falado isso. Posso falar? Alguém levantou com a mão levantada no canto, falando, posso falar agora? Eu acho que quando você tá colocando um troféu ali, na verdade você tá dizendo que existem coisas para serem feitas no jogo, além do que você só achava que tinha. É uma forma de dizer, olha só, os seus $50 valem isso aqui também, talvez, se você enxergar valor nisso. Isso é verdade, mas também é uma faca de dois. Ô, caralho! É um prato e dois pedaços. Alguém ganhou um achievement aí. Sim, quebrou um prato. Uma faca de dois pedaços. Casamento grego. A parada é que não é só tipo assim, olha seus $50 ou dinheiros valem isso aqui. É tipo assim, olha só. Você não quer fazer seus 50 dinheiros valerem um pouquinho mais fazendo isso aqui? Olha como é legal, olha como é bonito. Aí tu fala, putz, que maneiro e tal, mas aí você completa e aí, tipo, foda-se. Parriou 5 vezes perfeitamente o ataque, sei lá, de um inimigo em baioneta, sei lá, direto, sem errar. Pra que eu fiz essa merda, cara? Então, pra sensação de ter um negócio platinado, bonito e elegante. Pô, quer dizer, eu retiro minha pergunta, já sei exatamente por que eu fiz. É, você fez isso aí pra medir peru. Mas é claro. De peru com quem? Ué, cara, eu sempre que ligo o PS3, eu vejo lá, ninja inimigo tá com tantos troféus. Cara, não é a primeira vez que esse filho da puta fala isso. Não é a primeira vez que ele fala no programa isso. É sério isso? É. Pois é. Vocês são pessoas muito patéticas, cara. Que baixeza, cara. Que coisa ridícula. Olhando foto do outro no Facebook, ele viajou pra não sei onde, voltando bem. É tipo, cara, eu acho... Ele não pode ser mais feliz. Não, não. É tipo, ok, você tem inveja da mulher do cara, do dinheiro do cara, mas porra, do troféu do presidente é sacanagem. Não, porra, a única dessas coisas que não é pecado capital é a inveja do troféu do cara. Eu tava conversando com o Ximenes uma vez e eu disse, não, porra. Ximenes. Vai botar isso no Ximenes também? Ah, é. Ah, você já chegou a tal parte? Não, não cheguei. Tem um troféu maneiro. Aí, vou pegar esse troféu. Que ele chegou outro dia todo pimpão lá, caraca, não sei o que, fiz Bloodborne e tal, platinei, eu falei, caralho, cara, sabia que você era que nem Mamute, não, Mamute que é viciado. Ele, não, cara, só no Bloodborne, os outros eu não ligo. Bloodborne tem 34 troféus e são todos maneiros, vale a pena você correr atrás. Mas tem tipo 3 jogos que eu platinei, todos os jogos foi porque eu virei e falei, cara, ou é muito mongol que platinar, eu vou platinar Just Because, ou é maneiro e eu quero ir até o final. Eu não lembro. Mongoloide pode estar tipo o Walking Dead da Telltale? Não, esse é o mais mongoloide de todos. Tem o menos mongoloide que o Cavaleiro do Zodíaco. Isso. Esse, acho que eu quase platinei. Eu não platinei por honra. E o God fiquem, of War 1? Fiquem. Não, God of War 1 não tem platina. Tem sim. Não tem não. Só não teria. Tem. Então, eu não tenho porque também foi por honra. O remake pro 3 tem. Então. O HD Collection tem? O HD Collection, no PlayStation 2, se tivesse, ia ser muito foda. Inclusive, aí eu ia querer platinar no Play 2. Mestre, você que tá aí nos ouvindo, por que você tem 323 de troféus de platina? Além do fato 24. De... Ó, tá errado esse negócio aqui então, hein? E 1300... Você acabou de platinar agora, né? Foi o Infamous esses dias, não lembro agora. 1380... Vou ler aqui, ó. Ô, louco, bicho, o cara tem 323 discos de platina. 1383 discos de ouro. 3892 discos de prata e 10.748 discos de bronze. Eu não quero nem calcular a quantidade de jogo no total que você zerou aí, fera. Assim, tipo disso, vamos cara. Lá, assim, ó, vamos... Vocês estão prontos pra entrar no mundo mais bizarro das drogas, né? Em 1970. Eu nasci numa família pobre. Cara, então. Eu tô me sentindo aquele episódio de South Park que o Kenny cheira xixi de gato pra ficar numa onda bolada e entender o significado da vida. Porra. É maneiro esse episódio. Ok, mas aqui é xixi de guaxinim. Né? Xixi de guaxinim. Presta atenção. Xixi de guaxinim, ok. Então, guaxinim não é aquele super-herói que é o Cartman? Não, é o Rocky Raccoon. Não, é o The Coon. Mas vai lá, guaxinim, fala aí. Então assim, ó, há muito tempo atrás, numa galáxia distante, eu saí de Florianópolis e fui morar na cidade interior chamada Gaspar. Certo. O mercado fecha às 6 da tarde, pra vocês terem ideia. Supermercado, às 6 da tarde, ele tá fechado. É, ônibus mesmo, fim de semana, tem sábado tem 3 horários, domingo tem 1. Cara, era interior do interior. Cheguei aqui como professor, que já não ganha muito bem, com poucas aulas, eu dava aula 3 dias por semana só. E aí, cara, não tinha nada pra fazer. E daí eu tinha um amigo meu que trabalhava comigo, que era professor de matemática, que ele tinha o PlayStation 3, aí, pô, mostrou, disse, que legal. Ah, tem questão aqui do troféu. Aí beleza, vamos lá. Aí tu começa... Ah, faz um troféuzinho, faz outro. Aí de repente tu começa a fazer vários. Aí eu começava a disputar com esse amigo quem fazia mais, porque ele tinha um monte de troféu. Qual o nick dele, online? Você lembra? Alguma coisa assim? René Rutes. René Rutes tá com tantos troféus aí. Cara, ele tava sempre na frente. Daí ele tinha um monte desse jogo porcaria. Ah, esse aqui é rapidinho de platinar e vai. Aí surgiu um site, que eu acho que ainda deve estar no ar, que é o MyPSD. Sim. Isso. E ele é um site que fazia ranking. Cara, é tipo a boca do tráfico, né, cara? Cara, imagina assim, ó. Eu subi 3 posições, eu passei 3 malucos, sei lá, do Acre. Pô, que foda. Cara, calma. Antes continuar, eu tenho tinha uma rank, que... Tu tinha rank por estado, por cidade. Aí minha meta primeiro foi eu quero ser o primeiro da minha cidade. Tipo, foi bem fácil, não tinha ninguém aqui em Gaspar. Aí, porra, eu quero ser de Santa Catarina. Aí, porra, Santa Catarina, vamos lá. Aí tinha esse amigo meu. Que maneira, cara. Muito. Cara, e daí tinha esse amigo meu que já tava 1 ano a mais de videogame, né? Mas vamos atrás. Aí eu tinha mais tempo livre que ele, jogando. E daí esse MyPS3, ele começou com uma sacanagem que era o quem fez mais troféu durante uma semana. Puta. Aí, cara, é droga pesada, sabe? Pegar Hannah Montana. Virar a noite o caralho. Megamente. Hannah Montana tinha demovido. Megamente. Que mais de porcaria que tinha. Cara, tinha um monte de jogo assim, tipo, em 4 horas, em 2 horas. do pote da novel japonesa, que é só ficar esquipando a conversa e botar as opções que tá no guia. Cara, droga, chega nesse nível. Cara, pesado. É tipo, você não tá nem mais se divertindo. Esse entre não, não, esse cara, é o nível de droga. Diversão. Esse nível de droga é usar crocodile. A diversão é ganhar. A diversão não era mais o jogo. A diversão era tu fazer mais pontos naquela semana que os teus amiguinhos. Caralho. E daí, assim, cara, sabe? Era loucura. E não, semana, eu acho que eu ganhei uns 5, 6. Sabe, na semana, pô, tô de folga, vamos jogar isso aqui até. Sabe, cara, eu morava sozinho, assim. Eu morava sozinho. O apartamento não tinha porra nenhuma. Eu botava um colchão de solteiro na sala, jogava videogame até dar sono, caía pro lado, dormia, acordava, voltava a jogar. Cara, era uma loucura. Era uma loucura. Eu não faço ideia. Mas cara, tu parece uma 99! Não. 99 não sei. PlayStation 3, 99 ia ser muito maneiro. Ia ser um ano. Mas foi muito no começo, 2003, 2007? 2006. Deve ser forte 2009, 2010. 7, 8, 9. Dá pra ver no MyPS3, deve ter lá o primeiro troféu quando entendi, a gente foi. Entendi. Lá tem queria dizer que a praça de Gaspar aí, que tem esse Cristo Redentor em frente à igreja, é bem bonita. Vale visitar aí, que a gente vai passando pra região. Mas. O Guaxinim nunca foi, porque não dá platina nenhuma. Aqui, ó, o primeiro troféu que eu ganhei, e nessa época eu não tava atrás ainda, foi 27 de 1 de 2010. Foi quando eu peguei o PlayStation 3. Foi no meu aniversário? É o aniversário do Daigão. Parabéns, Daigo. Você conseguiu nada nesse dia. O Guaxinim conseguiu um troféu. Um troféu. Conseguiu uma lata. Cara, e era essa loucura. Então, assim, no meu perfil, dessas 324, metade é bosta. Pode tirar. Entendi. Antes alguém me critica. Eu tenho platina, Bloodborne, todos os Dark Souls. Demon Souls eu platinei 3 vezes. Três vezes? Porque o Demon Souls, a região europeia, asiática, americana, saiu com lista de troféu diferente. Então consegue. A maioria dos jogos, jogar a versão que for, a lista de troféu é a mesma. Moleque. Então tu pode até continuar o save. Esse o save é separado e a lista de troféu é separado. É porque o Demon Souls ele sai pela Atlas em um canto. Tinha uma loucura assim. Então eu platinei a primeira vez. Achei o jogo foda. Quero jogar de novo. Joguei de novo. Desculpa, depois que você falou esse negócio que você platinou 3 vezes cada região, eu tô me sentindo aquele extra que tá tomando um meteoro de Pegasus do C e fala: os meteoros dele estão se tornando cometas! O que eu platinei 3 vezes foi o Demon Souls, né, que é o primeiro. Bloodborne, eu tirei férias. Eu comprei o PlayStation 4 pra jogar Bloodborne. Eu também, tamo junto. Sabe? Eu sei, assim, foda-se, não quero nada do PlayStation 4. Bloodborne, beleza. Platinei, admite. Melhor de 64. Agendei minhas férias, comprei o PlayStation, comprei o jogo e foi o mais fácil da franquia pra platinar, desculpa, gente. Tem pouco troféu, tem 34. É. Pra mim falta um, cara. Eu não platinei ainda, sei lá, por honra, pra custar com zero. Ah, ok. É justo. O dia que tu platinar esse, cara, aí começa. É a primeira vez que usa Ecstasy, né? Vai descabaçar a platina, moleque. Não, é porque ele tem um troféu muito chato, que é pegar uma pedra de sangue lá nível 15 e é meio ruim de dropar. É tipo uns troféus escrotos que o Dark Souls 1 tem, de pegar a arma que é 1%, entendeu? Cara, Dark Souls 1, o Demon Souls 1 se resume a ficar um tempão matando lagarto. Sim. Tem que ir numa área que tem um lagarto, ele dropa, tem a chance pequena de dropar um item. Ah, dropou, beleza, pra evoluir a arma. Se mata ou volta, vai lá de novo, mata o lagarto. Aí tem uma hora que o lagarto some. Aí tu vai ter que virar o jogo pra poder voltar naquele lugar e matar de novo os 5 lagartos, será que vão surgir? Nossa senhora! É outra loucura aquilo. Loucura mesmo. E, sei lá, daí essa loucura de jogar. Na época eu tinha mais tempo livre. Quem me incentivou a comprar o videogame foi até a minha namorada na época, que hoje é minha esposa. Então também não me critique que. Ah, o cara tá assim, mas ela tinha um monte de aula. Então ela tinha um monte de aula, tinha um monte de coisa pra corrigir. Chegava fim de semana, quem cometeu o erro de casar com um professor, gente, fim de semana ele vai corrigir prova. Foda-se que problema. Peraí, Guaxinim, deixa eu botar aqui no Viva Voz pra minha namorada ouvir isso. Tá? Peraí, só um instantinho. Aqui, amor, que estão falando aqui, ó. Pode qualquer repetir. Um. Foi trouxa como eu e minha esposa, né? De casar com um professor, te fudeu. Fim de semana é corrigir prova. O planejamento não existe. O planejamento dela é o planejamento de aula. É tudo, menos fazer o que tu pensou. Então, enquanto a minha esposa tava fazendo as coisas da sala de aula, eu jogava videogame. Até porque ela é professora de português, tem que ler um monte de coisa. Tem que ler um monte de coisa, né? Aqui é casal de professor também, aí tamo junto. Aqui geografia é mais tranquilinho, eu tinha pouca aula, aí o tempo livre que eu tinha na própria escola, eu corrigia coisa. Aí depois eu comprei um Vita e o tempo tempo livre eu tinha na escola, eu fazia troféu também no Vita. Que delícia, cara. Ah, que maravilha. Que maravilha. Ah, tá vendo? O professor ganha pouco, mas se diverte, gente. Troféu do Vita vai com muito. Cara, eu não sei quanto eu ganho pouco, não. Porque o cara platinou 10 mil jogos dando 3 não, aulas então, em Gaspar. Isso é outra. Olha só. Quando tu entra na droga, quando tu entra na droga, tu não entra sozinho. Existe todo mundo. Cara, é sério. Ah. Tipo, eu comprava um jogo obscuro de platina fácil. Aqui ninguém tinha, aí eu apostava no fórum, nego do Brasil, todo dizendo, eu tô com tal jogo, aí pelos caraca. Correios a gente ficava mandando um pros outros e jogando o jogo, esse amigo meu que me incentivou a ir atrás do troféu, quando eu comecei a jogar, ele já tinha um ano de Hannah Montana estocada em casa, sabe, então porra, é lá e pegava. Caralho. PSN, antigamente, podia botar 5 negros numa conta. Juntava 5 negros pra arrumar um jogo de 10 dólares pra platinar. Platinava. Tipo, o drogado, nunca, o cracudo nunca tá sozinho. Ele sempre tá com uns amiguinhos ali, sabe? Descobri aqui que eu sou rank A em Marvel vs Capcom 3 e Street Tekken no PS Vita. Porque ninguém deve ter esses jogos. Lá Mulana, eu sou rank A, eu tenho 7% dos troféus. E qual jogo? Que jogo é essa porra? Lá Mulana X no PS Vita. Nunca ouvi falar, cara. Lá Mulana é um... Vita deve ser muito facinho, tu ser tipo rank... monstro de poder de luta nível S. O único que eu tenho aqui que poderia ser platina, mas não é platina porque não tem troféu suficiente. Daytona USA. Daytona USA. Parabéns, cara. Tem o prazer de completar o jogo inteiro. Vale uma platina. Pô, vale a platina, mas não tenho. Não configura platina esse jogo. Olha só. Então, assim, por exemplo, platina só tem um jogo grande. Tem os jogos menores, que a gente chama de jogo PSN, que ele tem, sei lá... 5 jogos daquele tem troféu suficiente pra valer a pontuação de um jogo com platina. Então, às vezes, vale a pena tu pagar por $1 vários jogos desse bosta, tipo, de bonequinho dançando, jogo que é pra bebê. Da lá, tu comprava, fazia mexer pra beber por 10 minutos, troféu. Cara, tem um jogo do Vita que é um gato, não sei se vocês já viram. Não. Ele não. É um gato. Tipo, não é aqueles gatos lá que são Animals, tipo assim. É um jogo... gatos que o Daigo tá falando, que são tipo os mascotinhos e que tem no Street Fighter vs Tekken e tudo? Não, é um gato, tu escolhe lá o gato bicho, né, gente? Não é um. É um gato de verdade. É o bicho. Aí fica parado. O troféu é: fique 1 minuto olhando pro gato, fique 2 minutos olhando pro gato. Juro pra vocês. Fique 3 minutos olhando pro gato, fique 5 minutos pro gato. Minha filha, quando tinha um aninho, eu dei o Vita pra ela, ficou olhando o gatinho, platinou. Pronto. Fez todos os troféus do jogo do gato. Bota a filha pra platinar a porra toda. Cara, terceirizando, cara. Isso é um mestre, cara. E já tá inserindo ela no mundo também, né? Isso é o mercado, sim, cara. Sim. O mercado da patina, é assim que funciona. Isso é um mercado. Cara, que coisa fantástica, cara. Agora, subitamente eu respeito essa coisa. Eu acho maneiro agora. Porque tem sério? Tem todo um meta... Claro, cara. Tem todo um metajogo muito maneiro da parada. De toda essa coisa obscura aí de você, pô, me passa o Hannah Montana aí do Acre que eu vou te mandar o jogo do gatinho da mesma região de Brusque em Santa Catarina. Imagina o Sedex que esses caras gastam, cara. Chegou, tipo, tinha esse cara. Eu moro em Gaspar, lá tem Ilhota, que é a cidade menor que Gaspar. Nossa. Que é a capital da moda praia e moda íntima. Do lado de Ilhota tinha Itajaí. Aí tinha um outro maluco que também tava atrás de rank lá. A gente foi juntando esses malucos aqui, cara. Foi bem divertido. Cara, que coisa. Acabou, paramos de platinar, também ninguém mais se fala, né? Mas. Melhores amigos durante 2 semanas. É, amigo de droga, você abandona, né? Exato. O primeiro passo pra se livrar disso é se afastar. Cara, que incrível, cara. Mas então você tá em recuperação, Guaxinim? São, né? Então, não, assim, eu tô. Porra, eu agora não dou mais aula, eu tô trabalhando num Instituto Federal. Tô coordenando lá a secretaria. Então, um monte de trabalho, fica com menos tempo. Chego em casa, tem a minha pequena, ela tá com 3 anos. Eu não posso jogar nem ferrando, porque ela não deixa, ela quer ter o controle da minha mão. Até porque o PlayStation 4, ele acende, né? Tipo, aquilo pra criança é. Nossa. É o universo. Então não rola. Eu gostei muito quando você falou assim, agora eu não tô mais dando aula, eu tô trabalhando. Isso, é. Você vê que é uma coisa comum, né? Um sentimento comum, até dentro da própria classe, entendeu? Essa percepção. Cara, quando eu dava aula, foi numa quinta série, eu acho que o primeiro ano que eu dei aula, o menino olhou pra mim sério e perguntou, o professor trabalha ou só dá aula? Eu falei, eu só dou aula. E desde então, aceitou. É assim. É difícil você aceitar no começo, mas depois que você aceita... Você abraça, né, o capítulo. Na verdade, eu estudo apenas. É isso que eu faço da minha vida. E faço apresentações semanais para crianças. de trabalho e elas me avaliam. É isso que a gente faz. Ai, meu pênis é muito neném. É, muito nenenzinho, fraco você, hein? Não, peraí, deixa eu ver seu pênis aqui com o meu. Aí, Guaxinim. Vai cruzar a espada. Ai. Guaxinim, tu tem Kingdom Hearts 1.5 HD Remix? Ai, meu Deus. Não. Porque tem um troféu, não. Tem uma platina que é só você assistir. Que um dos jogos, ele foi só as cutscenes. Que assistir todos os vídeos, né? Você é. Só assistir. Eu já tava longe da droga. Ah, esse que tu tem aqui, né? Eu tava longe da droga, mas eu ouvi falar desse e pensei, cara... Você ficou tentado, né? Pô, é fácil. Tem o Mickey, né? Eu posso ainda ver com a minha filha, olha que legal. Moleque, você pode dar play e ir pro trabalho. E aí quando volta, tá lá, rank S. Cara, esse não tem platina. Ah, uma hora. De dar play e ir pro trabalho é o Darksiders 1. Tem um troféu que era andar com o cavalo, sei lá, quilômetros. Caraca, deixar o cavalo correndo em círculo, moleque. Eu peguei um elástico de cabelo da minha esposa, tranquei. Meu Deus. Sério, puxei o manípulo, né? Tranquei embaixo pra ele ficar rodando. Aí soltei ele no deserto, ele ficou rodando lá igual um peão. Fui trabalhar quando eu voltei, fui conferir se tava o troféu lá. Moleque, isso é muito bom, cara. A minha cunhada, eu tenho um irmão que é casado, né? A minha cunhada, cara, na época que meu irmão tava jogando esse jogo, ela fala: eu não entendo seu irmão, ele fica jogando aquele jogo, o cavalo fica rodando. Fica só rodando o cavalo. Não, acho que o moleque tem problema mental. Não, o jogo é quest, cara. E ela casou com isso. Não, tinha um troféu, olha só, o elástico de cabelo é o mínimo. Tinha um troféu que era do Little Big Planet 2, e tu tinha que ficar, sei lá, 24 horas no modo criação. Nossa, no modo criação, se tu fica, sei lá, 2 minutos sem mexer, ou sei lá, quanto, 5, ele simplesmente pausa o jogo e não conta mais o tempo, pra evitar que tu simplesmente largue o controle. Tem um cara, eu não sei se ainda tá no fórum do MyPS3, mas o cara usou um esquema do ventilador. Que o ventilador, quando mexia, ele apertava um botão. É sério. O cara mexia e tocava no botão. Ele fez esse esquema, deixou o ventilador ligado a noite toda, o dia todo, né? 24 horas. E o ventilador jogou por ele o modo criação. É tipo uma coisa inacreditavelmente fantástica. Esse é o famoso troféu, tipo, eu não quero que você ganhe, seu otário. O episódio do Homer, de Simpsons, que ele bota o bichinho pra ficar batendo na tecla do teclado, apertando o delete. É o cu. Cara, o máximo que eu já fiz disso foi, sei lá, colocar paleta de guitarra embaixo do direcional do DS pra ficar correndo em círculo e pegar. Chocar ovo no aleatória. Pokémon. Não, batalha. Ah, era pra isso mesmo, era pra Pokémon. Foi chocar pra isso. Chocar ovo no é Pokémon. Mesmo. É isso mesmo, não era Bravely Default, não. É verdade. Nossa, me senti um sujo agora, tinha um Pokémon ainda por cima. Seu lixo. Então o Guaxinim, na verdade, a grande história do Guaxinim é realmente a jornada Pokémon. Ele começou, sim, né, falar: vou ser o melhor aqui de Pallet. Ele conseguiu, mas virou o melhor de Pallet. Aí foi pra Liga Johto, né, nível lá da região inteira de Santa Catarina. Também conseguiu, aparentemente, aqui, deixa eu ver, não tem mais ninguém de Santa Catarina acima daqui. Inclusive, agora eu entendi o Gaspar no nome do teu usuário da PSN. Tipo, sim, eu sou eu, aqui de Gaspar. É porque quando eu pensei, não, cara, eu vou jogar com quem de Gaspar. Tipo, eu tinha criado uma conta no Brasil que era Marcelo Guaxinim. Mas aí o Brasil na época não tinha PSN, não tinha loja, né? Então, porra, vou criar uma em Portugal. Por sinal, eu sou top 1 em Portugal até hoje, eu acho. Caraca, chupa. Cara, essa, muito, Portugal. Muito, é sério. Caralho. Muito maestro, português. Ó. Muito português me adiciona. Pra me elogiar, pra dizer, sabe, a força lusitana. Eu, velho, eu sou do Brasil. Cara, é sério isso. A galera sente orgulho que o português é top da parada. Que pariu, cara. Cara, não, e você não manda. Não, eu sou do Brasil, os caras. Ah, maldito colônia. Tomem isso, Patrícios. Cara, que coisa fantástica. E te falar, tu é o 02 da região sul, né? Porque tem um cara, o 02 aqui é um cara lá do Rio Grande do Sul. Tirando isso, são dois paulistas e dois cariocas aí no teu caminho. E esse gaúcho. Se vocês se separarem do Brasil, né? Se o sul virar um país à parte, aí já resolveu, já vira 02 de novo do ranking. Da pátria rio-grandense. Do jeito que é no Brasil, a nossa meta é separar realmente. Sim, aí, pô, é bom pra você no ranking aí. Esse cara, foda que esse cara tem 386 platinas, né? Mas tem que uma diferença boa. Se você se separar, como é que você vai dobrar a meta quando atingir a meta? Não, mas vai ter um presidente lá que vai querer dobrar a meta lá. Vai ter o. Ah, vai ter político, todo lugar vai tem político. Vai ter político. Tu ouviu falar em Espírito de Amin? Tem. Nossa, ele tá vivo ainda? Tá, né? Tá, caralho. Não tem cabelo nenhum ainda. É, tá sem cabelo nenhum ainda, não cresceu ainda. Mas isso ele não tinha antes. Cara, o troféu mais raro que eu tenho aqui é um troféu de Scott Pilgrim. Eu nem sei, cara. Que eu tenho que invocar todos os strikers. E tipo, é só invocar todos os strikers. Provavelmente naquele dia que a gente jogou na tua casa. Eu acho que eu tive um problema com esse. Né? Porque o pai da Knives, ele apareceu, e aí eu capturei, depois eu peguei o save, o save tava corrompido. Cara, você que me fudeu isso. Eu acho que eu nunca mais vou conseguir esse troféu. Esse jogozinho. É, esse PSL Profiles aqui, ele cria o seu perfil automaticamente com o jogo que você mais tem coisa, né? E o meu é o Marvel vs. Capcom. Como assim com o jogo que você mais tem coisa? Não é o último jogo? Cara, eu acho. É o último jogo que ganhou troféu. É? Que eu ganhei troféu. Então tá errado isso aqui, porque eu ganhei troféu de PlayStation 4, sei lá. Você é rodando aí, do jeito que você quiser. É, eu ganhei jogo de PlayStation 4 aqui. Meu tá Order Last Played. O meu tá aqui. Porque o meu. Ah, é. Possível que eu vou deixar Order Last Played com, sei lá, Marvel vs. Capcom 3, que eu joguei em 8 de setembro de 2014. É Last Played, porque o meu é o Sonic do Ultimate Genesis Collection. É, o meu tá errado, então. Que triste. Eu achei que é porque o Marvel vs. Capcom era o que eu mais troféu, eu fico muito orgulhoso disso. Gastem um minuto, clique nesse vídeo que eu mandei. Vamos gastar aqui um minuto. Um minuto da minha preciosa vida. Não, o vídeo tem 21 segundos. Nossa, que delícia aqui, que fantástico. Que fantástico o vídeo. 1440 minutos of create. 1440 minutos de criação. Esse é o troféu do Little Big Planet. O esquema que eu vi era diferente desse, mas esse também é muito bom. Entendi, a gente vai colocar no post aí pras pessoas aprenderem como é que faz um ventilador jogar. Tem vários, procurem vídeos disso, muita gambiarra. Muita gambiarra. Pô, cara, tinha que ter um mundo de Pikmin especial pro videogame. Especial, vamos foder aí. É tipo aquele jogo da Incredible Machine, tá ligado? O Tim, pô, mas o Tim é fantástico. Mas fantástico. O Tim, cara, se eu conseguir fazer um ventilador jogar Tim, eu vou ficar muito feliz. Vai ser melhor que o Twitch Plays Dark Souls da vida. Ventilador Plays Tim. E não importa o que eles botarem, cara. Você pega um Arduino, liga lá e manda os sinais de que um stress apertado o botão. Não, mas isso é muito tryhard, cara. Tem que ser analógico. É, isso é muito. Olha como eu sou engenheiro. É, aquilo tem que ser MacGyver, cara. Tem que ser MacGyver, cara. Gente simples. Tem que ser gambiarra, caralho. Tem que ser BR. Não é engenheiro. Hã? Ah, cara. Tem algumas perguntas sobre achievements que são clássicas, né? Por exemplo, quais foram os achievements mais escrotos, quais foram mais maneiros e tal? Sem gambiarra. Isso aí você fala com pessoas normais, numa boa conversa. Mas quando você tem a oportunidade de perguntar pro mestre que... Não. Eu queria perguntar pra ele, qual foi o seu achievement mais escroto? Não é tipo assim, que eu usei gambiarra e tal. Foi aquele que eu falei, caralho, eu dei a minha vida, eu não gostei, mas eu fiz. Eu quase morri. Que tipo, isso, gente? Porque eu sou cardíaco, né? Na época eu não tomava remédio porra nenhuma. Puta que pariu. E eu tava jogando Dead Space 2. Dead Space 2. Deus, pai. Não é o susto dos bichos. Eu sou bem tranquilo com isso. O problema é ter um troféu que é fast no hardcore. Caralho, moleque. Tu só pode salvar 3 vezes no jogo. E não, tem quick save, não tem... Não, checkpoint. Não. É, morreu e tem que salvar 3 vezes. Então, a meta era assim, cara, primeiro save é em 5 horas de jogo, porque menos que isso não vale a pena. Tem que chegar em tal lugar, tem que economizar munição. Deus, o medo do bicho não era o medo de o bicho escroto ele aparecer na minha frente. É, puta que pariu, o bicho me matou, eu perdi 5 horas da minha vida. Era tipo Diablo Hardcore, então. Exatamente. E daí assim, ó, chegava nos momentos, sei lá, tô jogando há 4 horas e meia, assim, mais meia hora eu vou chegar onde eu quero, lá eu vou salvar, lá vai ser meu ponto seguro e eu paro. Faltava meia hora, cara, e eu sabia que vinha um monte de bicho, coração a mil, mão suando, assim, sabe, assim, passando mal. Caralho. Eu assim, caralho, eu vou morrer nessa merda. Aí a minha esposa olhou pra mim assim, por que tu não pausa isso? Faz outra coisa, porque pausar tu pode. Assim, não, beleza, vou pausar. Porra, boa ideia. Cara, mas foi assim, eu fiquei semanas tentando saber. Esse sábado vou fazer o quê? Vou tentar jogar 5 horas sem morrer. Vou aí, às vezes morrer, ficar puto e ia fazer outra coisa. Caralho, Guaxinim, eu compartilho pra caralho dessa sensação, porque eu também passei por isso. E, cara, eu... Sério, pô, eu sinto hoje que eu perdi anos da minha vida com esse troféu. Não, mas eu me orgulho, ele tá lá bonitão. Assim, fala aí, Mamutão, qual foi esse troféu? É o hardcore do... Ah, isso tudo. E o mais triste disso tudo é que eu passei tanto tempo com Dead Space 2 que rolou uma síndrome de Estocolmo, sabe, né? Tipo... Síndrome de Estocolmo é quando o sequestrado se apega ao sequestrador, pra quem não sabe. Sim. Então vamos lá. Eu me apeguei àquele jogo de um jeito que, pra mim, Dead Space 2 é o melhor jogo daquela franquia. E eu amei tanto ele que quando saiu o 3, eu fiquei muito puto. Tipo, porra, é totalmente diferente. Eu tenho que. Cara, primeiro eles, pra platinar, eles exigiam que eu tivesse um amigo. Eu jogo PlayStation, cara. Se eu tivesse quisesse amigo, eu ia pra rua. Pode ser. Sabe? É, isso é verdade. Tem sentido, é verdade. Lógico. É. Ah, não, não, mas eu gosto de mim. Todo mundo sabe que Dead Space 3 é pior que Dead Space 2 porque o hardcore é mais fácil. Esse. Cara, eu odiei aquele jogo de uma maneira que eu não tentei platinar, pra te ter ideia. Guaxinim, não, Guaxinim. Não, eu tentei o jogo, vi a história desse cara que posta. E larguei, eu odeio aquele jogo com todas as forças. Eu acho muito decepcionante esses jogos que tem esses troféus assim, co-op, muito clássicos. Porque é muito forçação de barra do tipo, cara, vou ter que chamar um amigo meu aqui em casa só pra platinar esse jogo. E é. Eu lembro sempre do Mamute, você já platinou agora o jogo lá do Jack Black? Já, Brutal Legends? Isso. Conta um pouco da sua lenda, da sua saga aí com o Loop pra poder fazer o matchmaking lá. Eu vou contar a saga do Loop, mas eu vou só, antes disso, dizer pra vocês o tempo que demorou pra platinar o jogo. Sim. Por conta disso, porque isso é parte da história também. Deixa eu encontrar aqui, Brutal okay. Legends. Você platinou Final Fantasy 13, não importa quanto tempo você platinou esses outros jogos aí, não. Meu Final Fantasy 13 bugou. Sabe o troféu de ter todos os itens? Bugou essa merda, só falta esse. Caralho, olha, sério? Aí. Cara, sério, eu fiquei puto. Moleque, o Guaxinim tá no pior limbo da história, moleque. Sim. Ele tentou platinar o jogo merda e ele morreu na praia. Eu consegui tudo, cara, tudo. Tá lá o save com todos os itens, com dinheiro pra comprar os elementos lá que faltava. Fiz tudo, tentei várias vezes, deu pau naquela merda daquele save. Ou seja, ele perdeu 80 horas da vida dele fácil e nem tiro virtual assim. Mais. Mas eu. Lápis, aqui ó. Diga. Foram 3 anos, 4 semanas e 1 dia pra platinar o jogo. Que coisa, hein? Coisa inacreditável. Peraí, isso é o quê? Isso é com pausa é pra dormir e tal, ou de jogo? Não, assim, desde o primeiro troféu até o último foram 3 anos, 4 semanas e 1 dia. Ah, tá. Porque assim, porque não significa nada, então. Você pode ter jogado meia hora e depois esperado. Pode deixar primeiro. Peraí, na verdade, não, no caso dele, não. Ele se esforçou, ele ficou tentando. Platinei, tipo, o jogo provavelmente em umas, sei lá, 2, 3 semanas, né? Platinei. Peguei tudo que tinha pra pegar que não era online. E aí eu fui me dedicar ao online. Só que o online exige que você ganhe 50 partidas em matchmaking. Só que matchmaking você não pode convidar pessoas. Você tem que encontrar aleatoriamente pessoas pra jogar com você. Peraí, Brutal Legend tem tipo multiplayer competitivo? Tem. É um multiplayer tipo Tower Defense. Tá, é tão ruim quanto parece? Cara, é mais maneiro você jogar na história e você gostaria que não existisse um multiplayer pra aquilo ali. Existe. Entendi. E aí a parada que você faz o matchmaking é. Só que o matchmaking tem um problema. Primeiro que ele já tá sem assistência nenhuma, ele é uma merda, então tipo, demora horas pra você conseguir encontrar alguém. Mas mesmo que não fosse isso, tem um problema que o matchmaking só te bota pra jogar contra pessoas de mesmo nível que você. Então você imagina num jogo que quase ninguém jogou, que, porra, na época que eu joguei, já não tinha mais ninguém jogando mesmo, sabe? Pra encontrar uma pessoa do meu nível pra jogar, era um negócio que... Seu tava... altíssimo nível. Porque você vai matando a pessoa, o esquema, o Guaxinim vai saber como é que é. Quando você tem que ganhar troféu online, você faz o quê? Você vai, joga, ganha do cara, ou deixa o cara te ganhar. Na partida seguinte, você ganha do cara, e assim sucessivamente. O famoso trade dos achievements. Exatamente, mas é claro. Aí, nessa, quando você começa a fazer isso, você, a uma hora, começa a ficar num level maior do que o do cara. E depois o cara acompanha o seu, ou vice-versa. Só que nisso, quando o cara passa de level, ou você passa de level, o jogo já não te coloca no mesmo nível do cara. Então você não consegue mais encontrar isso jogando. Coisa idiota. E aí, tipo, quando você encontra, porventura, é uma, tipo assim, é depois de 15 minutos buscando um parceiro. Quando claramente só tem, tipo, 2 pessoas jogando o jogo. Aí, moleque, nessa daí eu consegui fazer, tipo assim, 10 vitórias, porque eu fechei com outro cara na PSN, não sei o que, quando eu descobri que o Loop tinha, eu falei, cara, Loop, me ajuda. Ah, beleza, vamos fazer, não sei o que. Contei com o Loop, fiz, sei lá, 15. De modo que eu tinha 25 das 50. Falei, ah, pô, beleza. Marcamos outro final de semana, conseguimos fazer mais, sei lá, mais umas 5. Moleque, essas últimas 20. E era, tipo assim, era entrar na batalha, apertar start e apertar, assim, give up. Pronto, ganhava a partida. Que coisa incrível. Era um negócio que não deveria demorar mais de 20 minutos pra você pegar. Cara, eu juro, isso demorou, tipo, alguns meses pra gente conseguir, ou não só se encontrar, mas depois de se encontrar, conseguir fazer. Aí teve um dia que eu tava jogando online, acho que eu não sei se eu encontrei alguém que me ajudou, não sei o que foi, mas aí eu consegui pegar por o troféu. 3 anos, 4 semanas, um dia depois eu pego o primeiro troféu. Mas vem cá, por que você não só chegou e falou assim, foda-se esse troféu, e aí você comprou o jogo da Hannah Montana e platinou Hannah Montana, em vez de fazer essa imbecilidade que você fez? Cara, não, porque eu precisava de um troféu que me chamava de Rock God, entendeu? É uma questão de honra. Pô, é uma questão de honra. E uma questão do nomezinho, cara. Eu fiquei milênio jogando online do Bioshock 2 pra conseguir a platina. Milênio jogando aquilo. Pois, cara, vocês são muito guerreiros, mano. E assim, então, é um dos meus multiplayer favoritos, mas é Estocolmo. Eu fui sequestrado por aquele sistema de multiplayer. Estocolmo. Então, eu sei que é uma relação de abuso que eu sofri por ele, mas é o multiplayer mais divertido. É. Tipo, depois do. No quinto mês, tu já acha bem divertido o jogo e tá lá empolgado. Ah, é, cara. Eu recentemente passei por um jogo, cara. Qual foi que. Ah, era aquele Dead Nation, que eu achei uma merda. Mas aí tinha que jogar o jogo, né? Multiplayer, não sei o quê. Eu joguei o jogo, sei lá, 3 vezes sozinho pra pegar todos os troféus que dava pra pegar sozinho. Cara, depois que eu tinha zerado o jogo 3 vezes, eu tava achando um jogo muito bom. Mas eu tava, no início, achando um jogo uma merda, cara. Mas pelo troféu, ele já abusou, meu melhor sabe? Amigo, cara. Ele te abusou. Paixão. Cara. Ele abusou de ti. É o síndrome de Estocolmo. Exatamente. Cara, incrível, incrível. Vocês são guerreiros. Eu vim procurar aqui se tem platina no Street Fighter V. E tem. Aí, mas agora eu descobri que pra você ter a platina, um dos troféus é ter 1 milhão de fighting money. E por luta você ganha. Por luta ganha. Você ganha 50 fighting money. Então, eu falei. É aquele famoso troféu de ganhar 5 mil partidas online. Mas deve ter um jeito de fazer isso com o ventilador. Deve ter. Olha só. Liga o Zangief no ventilador e fica dando pilão infinito. Olha só, eu acho que o programa de hoje não é sobre troféu, é sobre a arte de fazer troféu com ventilador. Ninguém platinou o Street Fighter 5 ainda. É, o cara que tá em primeiro do ranking, ele tem 10 mil pontos de ranking, né? Então ele ganha em torno de 60 por partida. Ele venceu 166 lutas. Isso deu pra ele 8 mil fighting money. Caralho. Caralho. Jogando online. E cara, dá pra comprar skin com fight money? Vai dar quando tiver skin. Cara, você pode comprar fight money com dinheiro. Tu ganha o troféu por ganhar esse dinheiro? Ou... Então, tem o troféu chamado Inestimável. Você conseguiu obter 1 milhão de fighting money. Muito bom. O verdadeiro valor. Obter. Né? O verdadeiro tu valor. Pode pegar e gastar. É. Pode gastar. O verdadeiro valor, porém, está no caminho trilhado pra conseguir tudo isso. Pois é. Por isso que tem zero pessoas platinadas com. Se a gente vai ter 5. É, por um bom tempo, né? Você pode pagar uma grana preta. Sim. Tem uns troféus aqui que. Até tem um percentual ridículo, tipo 0,17%, que é o vencer 300 partidas online. Não, na verdade, nem isso. É vencer 300 partidas com a Lapra. Caralho, específico tem, assim. Parabéns. Isso com o tempo, na verdade, vai diminuindo, porque mais pessoas vão jogar. Sim. E aí e vai ter mais pessoas com troféu e essa proporção aumenta, na real. Provável. É que é muito novo. E o nome desse troféu da Laura é Bang Bang Vitória. Parabéns, Anitta. Caralho, é sério? Vocado na Anitta, isso? Provavelmente. Tem um jogo que eu tenho platinado que é Naught Bear. Ele é raríssimo no mundo inteiro, mas é porque ninguém jogou essa merda. Ah, é, eu achava que era o jogo do Ted, isso. Nossa, não, é um urso, antigo. É bem legal. É a história de um ursinho que não foi convidado pra uma festa e decidiu matar os outros ursinhos. Tipo Jason com ursinhos. É muito, cara, esse jogo é bem legal. Não é Estocolmo. O cara no Brasil que tá mais perto da platina do Street Fighter V, faltam 3 troféus. Um é a platina em si, tu ganha tendo tudo. Sim. A outra é o esse Ben Ben Win, que é ganha 300 partidas online, né? O outro é o Inestimável. E o outro é o Princeless. É. Esse é o Inestimável. Que é a Karin com dinheirinho voando, né? Falta só esses 2 troféus pra ele ganhar a platina. Sendo que esse Inestimável ninguém possui ainda. Tipo, os caras que estão lá no top ranking do Test Sabin, que é o 0-1 do ranking, hoje ainda não tem, porque cara, não tem. Então, o último troféu que esse cara ganhou, esse cara que tá perto da platina, vamos aqui dar o qual é o nick desse maluco? Raziel FF7. Ah, é o Raziel do... Ou é o Anjo Raziel, ou é o Raziel do Patos. Deve não, ser então acho que é o Anjo Raziel. E aqui, ó, ele tá com... O último troféu que ele ganhou foi dia 6, foi ontem, às 9 horas da noite, que é jogue 300 partidas online. jogar. Eu acho que isso aí daqui a pouco eu chego, hein? Só jogar. É, é só jogar. É. Pode ter sido ventilador também, a gente não sabe. Pode ser ventilador. É verdade, é verdade. Pô, mas isso é verdade. Oi, Lapso. A gente não falou de uma parada que, na verdade, cara, tipo, o mundo dos troféus, ele tem, tipo, não vou dizer hierarquias, assim, mas ele tem jogos que são mais difíceis de você conseguir algumas paradas por muitas razões. Mas acho que os jogos de luta, eles têm uma porcentagem muito alta de troféus que poucas pessoas pegaram, porque tem uma parada que são muito difíceis de você fazer. Sim, sim. Né? O próprio Marvel vs. Capcom e o Street Fighter, o 4, né, com suas 1 milhão de iterations, né, assim, versões, ele tinha os troféus de você fazer aqueles treinos e tal, que são coisas que eu nunca me aventurei. Uhum. Que eu sempre joguei muito mal isso, nunca consegui fazer isso direito. E imagina, se você olhar até hoje, cara, deve ser, assim, uma proporção baixíssima dos jogadores que pegou. Deve ser, acho... 3%, talvez 1% das pessoas. Acho que tem um problema de jogo de luta, que eles naturalmente têm uma curva de entrada mais... como é que... íngreme, né? É mais difícil você aprender a jogar um jogo de luta do zero. E quando começa a pedir esses troféus, assim, que são muito difíceis, é, eu lembro que, sei lá, tinha um desafio lá do Street Fighter EX no PlayStation 1, que era você cancelar a rasteira média com Shoryuken. Só que no EX era muito impossível. É muito difícil. Tinha que ser um frame muito específico. E é uma parada assim, né? Ou você é meio que doutrinado de jogo de luta e você consegue lá vencer 4 perfects seguidos com o Zangief jogando online contra a cara de um ranking superior a você. Esse aqui é um troféu, ou você fica sem o troféu. Deve ser realmente, jogo de luta deve ser uma parada meio bizarra, assim. Eu tô vendo aqui o Street Fighter 4, primeira versão, a porcentagem de pessoas que pegaram a platina é 0.86. Não tem nenhum 1% dos jogadores que jogou que pegou a platina, sabe? Aham, uhum, bizarro. É. É, porque saiu a sequência logo depois, então a galera fala, ah, foda-se essa merda. É, exatamente. Não, mas aí você tem que ver se tem o Ultra, como é que tá. É, tem esse lance aí também. Não, e também tem aquele negócio, é um jogo que muita gente pega. Não é aquele jogo que o pessoal pega só pra platinar, sei lá. É. Sim, sim. Tem um cara que pega pra jogar uma partida. Não é o Hannah Montana. Não é o Hannah Montana. Quando tu pega, tu te apega ao jogo e... Sim. quem vai se apegar a Hannah Montana? O pai dela. Billy. Ela é gatinha. Sim. Eu queria um remake desse jogo com a fase da, com a fase da Bola de Ferro. Eu queria Miley Cyrus Locona version. Ah, sem nada. Ultra Hannah Montana 4. Caralho, eu desassociei as duas da minha cabeça, cara. Iron Ball Edition. Vai ter a skin dela com aquele escape com tudo. Mas sim. Killer Hades é totalmente desassociável, fica tranquilo. Pô, cara, Hannah Montana era uma garotinha bonitinha, pô, morava no Tennessee. Tipo, não adianta adotar aquela garota, Miley Cyrus. Sobre troféus e achievements, eu tenho só um último ponto que eu acho legal levantar essa discussão, que é a proposta que eles acabam trazendo, né? Às vezes eu acho interessante quando um troféu, ele marca algo que você alcançou num jogo relevante. Por exemplo, ver o final completo, ver o final secreto, desbloquear o personagem... matar o boss secreto, desbloquear o personagem opcional, sim, não sei o quê. Isso não é, é pular maneiro. 100 vezes com a Chun-Li. Pois é, isso não, esse troféu significa um marco, significa uma conquista realmente que você fez. Só que eu vejo que muito jogo tem troféu que tá ali só pra ter troféu. Tipo, ganhei 10 lutas com o Ryu, agora eu ganhei 10 lutas com a Chun-Li, agora eu ganhei 10 lutas com o Guile, platinei o jogo, yes! É, pode crer. Cara, mas pra mim um troféu legal não é nenhum desses dois. Pra mim um troféu legal é que ele te faz sair do padrão do jogo, da zona de conforto do jogo. E faz você fazer, tipo, ou fazer uma parada bizarra, do tipo assim, ah, ganha do boss sem, só com a faca. Ou então uma parada nada a ver mesmo. Tá, isso é legal também. Isso pode ser legal também. Tem aquele jogo Infamous do PlayStation 3. O primeiro, ele tinha uma lista de... Good side, chamava bad de... side. Como é que é? Good side, bad side, né? Você podia... Não, tinha isso, mas tinha uma outra parada também, que era uma lista de stunts que você podia fazer no jogo. Isso era um tipo... Ah! Era uma parada que você tinha que fazer com suas habilidades. E que se você fizesse uma certa ordem, tu ganhava uns pontos lá. Fazer o esqui do trem por não sei quantos quilômetros. É, ou tipo, usar uma habilidade tal no ar, cair no chão, levantar 5 caras, usar o choque nos 5... E ainda matar os 5, sei lá, com o outro ataque. É um negócio assim. Mas isso cai nessa história de pular com a Chun-Li. Mais ou menos, porque... Não. Esses negócios são muito difíceis de pegar. E, tipo, é até onde eu sei, um dos troféus mais difíceis de você pegar, assim, pelo menos, assim, do PlayStation 3 no início, era esse. Porque a parada exigia muita habilidade e, assim, também não só habilidade, porque eu já ouvi que o jogo é meio bugado em algumas paradas, assim. Mas, pra você conseguir, cara, tu tinha que... Assim, mas não dá pra fazer com ventilador. Não dá pra fazer com ventilador. Um troféu... Aquela parada de planar com tanto bate cabeçada contra a parede até você conseguir uma hora, entendeu? Cara, dois troféus, assim, que eu acho que foram foda. Batman, o primeiro, o Arcanzão. Asylum, que um era fazer um combo de vezes 40, que tu demora uma vida pra fazer, e depois que tu faz ele sai toda hora. E o outro era de fazer um combo perfeito usando todos os ataques possíveis do Batman. Cara, se tu ganhar esses dois troféus... Cara, mas era assim, era decorar. Depois que tu faz os dois, tu é o Batman. Mas o Batman... Então, o nome do troféu é I'm Batman? É possível. Provavelmente. O Baixinim, mas esse troféu, ele é bizarro de pegar, mas ele não é tão sinistro quanto o troféu de não. Você pegar todos os desafios do Batman Asylum ou Arkham City. Aquilo lá, maluco, é... O problema desse jogo do Batman é que ele é um desses jogos que tem essa série de... No caso do Batman, essa sidequest grande aí do charada, né? De ficar pegando charadinha aí... Ah, eu acho divertido. É até divertido, mas assim, divertido. Desvia da história, né? E... É o Batman, cara. Com certeza, isso é verdade. Vai ter milhões de coisas pra desviar da história durante a série. É, não, mas assim, esses jogos de ação terceira pessoa, que tem... desvios do curso da história, e que alguns não fazem muito sentido, existe um problema de você acabar colocando troféus nessas coisas também. Então o cara que quer simplesmente jogar o curso natural da história, do jogo, ou o curso padrão do jogo, ele não vai pegar nunca essas coisas. O Bloodborne eu fiquei a um troféu de platinar, porque todos os troféus do Bloodborne são: ganhe todas as armas, adquira todos os itens, não sei o que. É uma fechabilidade. É tipo, se você jogar por muitas horas, você vai pegar inevitavelmente. Pode ser. O Bloodborne, que é esse meu caso, assim, os troféus mais fora da curva dele são tipo: derrote o chefe tal, que é um chefe opcional. Mas na hora que você quiser fazer o jogo inteiro, e esse chefe, por mais que seja um chefe opcional, o lore se conta através desse cara também, né? É. Enfim, Dark Souls é assim, né? A série Souls é assim. Tá jogando Bloodborne, que é de viado chefe, tá jogando jogo errado. Tá jogando errado, né, cara? Tá fazendo o seu New Game mais 7 já, que você tá pouco se importando com esse negócio. Exatamente. Tá, na primeira vez, é legal você fazer o jogo inteiro. Às vezes você perdeu alguma coisa, tudo bem, mas se não, é legal você tentar fazer o jogo inteiro, né? E tem troféu de ouro que é, sei lá, ver todos os finais. Isso eu acho maneiro. É o tipo de troféu assim, eu tô com 31 troféus de Bloodborne, faltam, na verdade, 3 então, né? 2 normais e a platina que subsequentemente virá com isso. Um troféu é meio escroto, que é um troféu assim, ganhe uma gema nível 15, que é um negócio que tem, sei lá, 5% de drop numa dungeon muito bizarra. E o outro é um chefe que tá numa dungeon muito bizarra, que eu não cheguei nessa dungeon ainda. E, sei lá, agora que tem um ano que eu parei de jogar o jogo, talvez eu não chegue mais. Acho que parou um pouco o meu ciclo com o Bloodborne. Essa é a hora de ouvir podcast, cara. É verdade, cara. Não sabe o que quer fazer. É, liga um podcast que tá atrasado lá. Sim, isso é uma dica boa, inclusive. Desliga o cérebro. Cara, procurar todas as penas do Assassin's Creed 2. Todos esses jogos que tem coletável, sabe? Tem que ficar pulando de um lado pro outro, pegando os itens, brilhando. Liga um podcast, desliga a tua mente, vai fazer aquilo sem nem notar. Baixa o sidecast todo e ouve que não ouviu. Isso. Eu lembrei agora, cara, se falaram disso. Tem um troféu que, cara, foi assim, motivo de extrema raiva e perda de tempo na minha vida. Mas que, obviamente, eu perdi porque eu sou um merda. Qual? Todos? Não! Todos eu me sinto um merda. Esse eu me sinto um merda pra caralho, digamos assim. Entendi. Que é, e agora que o Senhor da Eternidade vai, cara, vai ter assim um orgasmo. O Senhor da Eternidade, eu quero que você dê aquela manifeste a sua alegria ou falta dela quando eu falar o nome do jogo, hein? Uhum. É o seguinte. Tá bem. Kingdom Hearts Sun. Meu Nossa, Deus. Que delícia. Caga um. Sou um gato sem mas... carraso, quero liberar geral. Meu irmão, Kingdom Hearts Sun. Qual o problema? Você tem que... Não, não, tem um... não é o problema. Não, tem um troféu que você tem que pegar todas as armas do jogo. Ou pelo menos do Donald e do Pateta, né? Um pro Donald e outro pro Pateta. Arma do Donald é um conceito muito errado, né, cara? Não é meio bizarro tu falar assim, pegar todas as armas do Donald e do Pateta. Cara, pega todas as magias do Donald e fala, o que essa Disney tá fazendo, cara? Muito irado, pai. Mas aí o problema é que, tipo, na versão original do jogo, pelo menos na versão que veio pro ocidente, tem duas armas do Pateta, uma arma do Pateta e outra do Donald, que tinha uma porcentagem. Acho que era, na versão original, era tipo coisa de 3%, 5% pra cair. Uhum. Era chato, assim. Mas eu lembro que eu consegui pegar no PlayStation 2 e eu falei, cara, que maneiro, mas armas eram as únicas armas que eram dropadas, na real. Então quando você pegava aquele item, você recebia e falava, ih, que maneiro. Aí eu já lembrava que isso existia. Eu falei, ah, maneiro, vou ter que pegar aquelas armas de novo, já sei onde eu pego, não sei o quê. Só que a versão Final Mix, ninguém fez aquela, né, aquela delícia com o jogador. Eita, peraí, alguém fez a delícia com o microfone. Passou um caça, calma aí. Óbvio, quem foi? Risadinha. Opa. Acho que ele dormiu. Acho que ele caiu dormindo lá. O microfone. Ele engoliu o microfone. O que foi aí, risadinha? Tá tudo bem, cara? Acho que não tá, não. Cara, ele foi. Então, ele foi, não vai voltar. Quem, cara? O Castro. O que você tá falando, cara? Quem foi que fez esse barulho aí bizarro? O meu foi risadinha, agora. Eu tenho certeza que não fui eu. Eu acho que foi risadinha, não foi não? Acho que foi. Vai, tá todo mundo chapado aqui de maconha, vai. Continua aí que tava falando dele, vai. Na versão Final Mix do jogo, cara, ninguém fez o favor de diminuir a porcentagem de pegar esses itens de 3%, que fosse 1%, pra 0.01% 0.01%. É, se não era, cara, se não era tipo um décimo de chance, assim, tipo, né, de uma porcentagem habitual, seria tipo um centésimo, um milésimo. Uhum. De modo que, cara, é uma porcentagem muito baixa. Mas aí sabe, quem é o sabe que o negócio que do Hearts é mexer com fração, né? Esse é o grande lance deles, né? É, exatamente. 5, 2.8, 3.58, 4.2. Exatamente. Aí eu acho que eles entraram nessa lógica. Acharam a maneira de mexer com o número, diminuíram. Moleque, sério, eu fiquei muito tempo tentando fazer essa parada. E o pior é que, tipo assim, você até tem uns itens que aumentam a chance de você pegar a parada, mas eles multiplicam. Então, se você tem 0.1 ou 0.01% de chance de pegar, você tem, na verdade, se você dobrar isso, você vai ter 0.2. Vai ter nada. Aí ainda tem mais um, você aumenta mais um. Você tem 0.03. Grandes merdas, cara. Parabéns, hein? Aí, cara, esse eu peguei e não foi nem um pouco assim. Maneiro e, cara, no Kingdom Hearts, sabe? Tipo, não deveria ter um troféu tão escroto pra pegar num jogo como esse, sabe? Jogo da Disney, né, cara? Ah, da Disney. Tipo, Hannah Montana. É, da Hannah Montana, que delícia. Eu não sei, tipo, eu lembrei de outro jogo que dá pra platinar com o ventilador. Ah. É um jogo, é sério, eu tô lembrando desse tempo da droga. Que era, não vou lembrar o nome do jogo agora, mas era um jogo de karaokê pro PlayStation 3. Sing it. Tu tinha que ter o microfone, e daí a ideia é que o jogo calculava só tu cantar no mesmo tom. Uh-huh. Então tu virava o microfone pro ventilador e o barulho ventilador do ventilador cantava. Isso! Caralho, o barulho do ventilador fazia tu ganhar a nota que tu precisava. Moleque. Peraí. Fala como que é o jogo da Hannah Montana. Peraí, calma. Não, calma. Eu acho que é o Sing It. Dança. Como é que você, você não tem que acertar a porra do tom? Não, você provavelmente tem que manter o tom. E aí tu mantém com o ventilador, foda-se. O ventilador é só manter uma nota, né? O ventilador não muda a nota. Ele manda a nota. Tipo isso. É, tipo isso, ele manda. Caralho. Ele não desafina o ventilador. Não, o meu ventilador desafina. meu ventilador tá fudido pra jogar essa porra. O motor tá ruim, tem que trocar o motor. Se tiver novinho, não desafina não. Só pode crer, pode voltar lá. Fantástico. Achei. Quero jogar esse jogo agora. Eu quero platinar um jogo escroto. Quero platinar. Olha a pilha errada que só sai a pessoa desse programa. É tipo assim. Não, a pilha errada não tá nenhuma, não. Deixa o cara. Eu paro quando eu quiser. Depois da gente gravar o programa, vira o cara e fala assim: eu quero platinar um jogo escroto. Vem, eu quero platinar. Eu quero platinar um jogo escroto. Gostinho, tu tem o Hannah Montana ainda? Não. Termine. Esse droga termine e passa. Ah, pô, eu ia te pedir isso pra não sair da conta. A gente tem modalidade podcast nas coxas. Agora a gente tem modalidade podcast pilha errada. Pilha errada. Eu curti. Não, cara, tem que botar um disclaimer antes, tem que falar. A pilha errada, a gente precisaria do bode. O que você vai fazer depois de ouvir esse podcast? A gente não se responsabiliza. Esse podcast é recomendado para compulsivos. Esse podcast não é recomendado para pessoas compulsivas e de mente fraca. Eu gostei. Eu quero platinar a Hannah Montana. Deixa eu ver se eu acho que Hannah Montana PS3. Posso dormir? Sério mesmo? Não é difícil não, né? Exato. De platinar. Diga lá. Eu platinei um jogo facílimo de platinar. E aí? Qual que é? Olha, uma dica aqui, entendeu? É o Nob Nob Boy do PlayStation 3, do mesmo criador de Katamari. É um jogo que não tem objetivo. O objetivo do jogo é você ficar esticando um bichinho. É, o objetivo é, na verdade, você ficar andando pelo mundo. Não tem objetivo, literalmente, assim. Uh-huh. E aí, logo você ligar o jogo, você já tem o troféu de você ler o tutorial. É, o troféu do jogo chegar no objetivo dele, que ele é um jogo que chega no objetivo quanto mais pessoas jogarem. Então, como muitas pessoas já jogaram, o jogo já chegou no objetivo, então você ganha o troféu também. E aí, depois disso, só você ficar caçando dois ou três. Eu juro que eu peguei isso em, tipo, cara, duas ou três horas. Massa, cara, gente. Mamute. Eu. Imagina uma situação aqui hipotética. Imagina se essas pessoas que caçam achievements fossem caçar achievements na vida real. Tipo assim, caralho, junte 10 mil dólares. por exemplo. Caraca, transe com pessoas dos 27 estados. É. Cara, transe com... Caraca, cinco mulheres, transe com uma mulher de cada etnia. Bad guy. Vamos lançar um site de achievements, real life achievements, moleque. Gamification. Foda, aí, cara. Gostei. Foda, foda demais. Só estamos alguns anos atrasados nisso, né? É, na verdade. Transar com mulher barbada é achievement, hein? Por favor. E alguém que vai... onde tá essa barba, né? Aqui tem? Suvaca cabeludo que tá dentro. Olha o Lore voltando. Quem tem esse achievement? Suvaca cabeludo azul! Caraca, isso aí é tênis verde na eu veia. Eu fiz geografia, eu poderia ter feito esse troféu, hein? Pô, olha aí. Fica anotado. Então eu fiz porque não quis, hein? Tá lá. É verdade. Estou chegando a vez de suvaco cabeludo. Eu já reparei que vocês esperam alguém fazer uma piada engraçada pra terminar. Isso, assim, fica enrolando, enrola até alguém quer fazer aquele comentário. Isso é verdade. A gente fazia isso até o podcast número 50. Depois a gente falou sobre foda-se. É, mas a gente realmente fazia isso. No reflexo, é tipo punir rasteira. Você pune ainda. No reflexo. Mas você já não fica mais pensando, mano. Pô, eu vou esperar ele errar pra fazer. Entendi. Memória muscular, né? Olha só, terminamos a nossa primeira edição do programa Pilha Errada. Se você terminou esse programa e você está com vontade de platinar um jogo escroto, nós alcançamos o nosso objetivo. Eu gostaria muito de agradecer ao nosso amigo Guaxinim por fazer os nossos ouvintes se escrotizarem futuramente. Muito obrigado, Guaxinim. Queria agradecer também por eu ter acabado de comprar um Hannah Montana PlayStation 3 The Movie R$39,90. Não, sério? Cara, tem que filmar isso aí. Mercado Livre? Mercado Livre. Caralho, eu tô pesquisando essa porra agora. Bora. Streaming. Guaxinim, fala um pouco do SciCast pra gente, por favor. R$9,99. Ah, não, frete R$9,99. Só frete, pô. Pelo amor de Deus. Assim, pô. Moleque, foi assim que eu comprei meu Sonic 2006. Eu falei, caralho, R$9,99. É verdade. Fala aí, Guaxinim. Então tem o SciCast Podcast, que é um podcast de ciência divertida, é a ciência voltada ao público leigo, né, o pessoal que tá só na faculdade. Mas eu não quero falar dele. Hã? Eu sou de humanas, mas humanas também é ciência. Geografia é ciência. Ciências humanas, né, cara? Sim. O SciCast, muita gente manda e-mail pro SciCast, um parêntese grande. Muita gente manda assim, cara, vocês têm muito programa de história, eu queria mais programa de ciência. Cara, história é ciência, caralho. Sim. Então, ciências humanas. Olha só, vou dizer mais. É estudos sociais. Isso. Eu acho que são muito maneiro. Pô, terceira série mandou um abraço. Cara, que nem educação física. Hoje você fala que vai malhar, mas antigamente era fazer educação física. É isso, pegar a bola pra correr. Sim. E assim, ó, não é só sobre. É, o SciCast, beleza, tem lá trocentos ouvintes, eu não quero falar dele. Eu tenho um projeto novo chamado Miçangas Podcast. Esse sim é um podcast de humanas. O slogan é profissional, é Miçangas Podcast, porque errar é humanas. É meu e da Jujuba, e aí que a gente faz parte do SciCast também, mas a gente criou o nosso próprio podcast, que é o Miçangas. Tipo, o primeiro episódio foi sobre filmes, o segundo foi sobre como sobreviver ao apocalipse zumbi. É, o terceiro foi sobre um amigo nosso que foi viver um mês com os índios e levou Wi-Fi pra tribo e foi o programador rei. Caralho, aí eu sou foda. Moleque, esse episódio foi como ajudar o povo de humanas a fazer miçanga, literalmente. Sim, sim. Olha aí. Sim. O povo então, nativo pra fazer miçanga. Tudo isso tá lá no portal Deviante, deviante.com.br. Tem o SciCast, tem o Miçangas, escutem lá. O SciCast é mais sério, mas tá engraçado. E o Miçangas é loucura. Tem outro podcast lá, pode falar. Tem um outro podcast que eu confundo com você. De vocês no começo, que é o Meia Lua, Meia Lua Soco, né? Meia Lua Cast agora. É. Quando me falaram, o Simar falou pra mim, cara, tem um pessoal de games aí, que é o Meia Lua Soco, tu conhece os caras? Pô, conheço lá do Inimigo do Lázaro. Tipo, é legal, mas eles falam palavrão pra caralho. Daí ele, ah, tá, vamos ver aqui então. Aí depois eu fui ver, cara, não é o mesmo podcast, é outra galera. Cara, peraí, tem um terceiro podcast igual a gente, não, é esse, não, é esse. Não, esse outro era o Meia Lua pra Frente Soco, né? Sim, é, mas é esse. É esse, só que atualmente a gente teve a Jujuba, por sinal, que é minha companheira no Miçangas ali, ela cuidou da parte de marketing, fez eles mudar o nome pra Meia Lua Cast, então acho que não tem mais problema. Ah, Meia Lua. Porque os caras são muito gente boa, eles quando descobriram que a gente são. existia. Eles mandaram e-mail pra gente, tipo, pô, foi mal aí, esse nome aí, vocês querem que a gente mude o nome? Eu falei, não, eu quero mudar o nome, não. Eu quero poder te zoar a hora que eu quiser. Hoje em dia os caras devem ser muito mais famosos que a gente, foda-se também. Tem esses três podcasts, até final do ano a gente quer ter pelo menos uns 5 podcasts diferentes lá, mas que eu participo são esses dois. Do Minha Lua eu não gravei ainda, tô devendo pra eles, mas a prioridade é que eu tava devendo. Viu? Toma aí. Primeiro o original, depois a gente vai pro outro. Cara, depois da miçanga, eu não quero nem fazer jabá do nosso próprio podcast. Foda-se, vocês estão ouvindo, você sabe essa merda aí. Bom, abraço e até semana que vem, foda-se. Ah, cara, deviante.com.br. Caralho. Ele tem um Patreon secreto, não esquece do Patreon secreto. É verdade, temos um Patreon secreto. Que não existe. Não existe. Nunca existiu. Há quanto esse Patreon? Nunca serão. Eu não sei, gosto de dormir, já deu. Eu preciso dormir. Vai lá. Sério, eu tô muito dogrado. Sai. Show. Eu tô dormindo. Next. Next, you pass.